Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tweepcast! Estamos começando mais um Tweepcast. E hoje estamos aqui com a presença do auxiliar de professor Everton. Aquele que fica na sala acompanhando a aula, sabe? Que não faz nada, só fica tomando nota. Ah, o aluno, sim. Não, mas o que presta atenção. Tá, vai lá. E também estamos aqui hoje com o lombadeiro Gustavo. Maldito, roubou minha. Estamos aqui também com o principiante Rogério Saladino. E estamos aqui também com o ressabido Magaren. Ressabido? Não sei o que é ressabido, mas estou ressabiado. E também estamos aqui com aquele que, já que o Everton roubou minha piada de lombada, o que chora se as lombadas estão 1 milímetro para cima ou para baixo, o Eric. Muito bem. E o que é lombada? A gente vai descobrir daqui a pouco. Lombada é aquilo que para os carros pararem um pouquinho, para não passar com alta velocidade. Okay. Bom, hoje nós reunimos esse time aqui, né? Achei um pouco injusto chamar o Saladino de iniciante, mas ok. Tô feliz, tô de boa, não tem problema. A gente tá aqui para falar um pouco do mais básico de como funciona o mercado de quadrinhos. Não o mercado, a gente não vai falar de parte financeira nem nada, mas como é que o quadrinho é feito lá nos Estados Unidos, como que ele é distribuído, como que vem para o Brasil. Às vezes a pessoa ela fica na dúvida, né? Ela levanta, como que eu começo a ler Homem-Aranha? A gente não está aqui com a intenção de dar a resposta exatamente para essa pergunta, mas a gente quer explicar mais ou menos como que funciona os quadrinhos, por que que tem tanto número 1, por que que tem tanta editora, enfim. A ideia desse programa veio justamente por causa do número dele, né, que é o Tweepcast 101. E lá nos Estados Unidos é muito comum o termo 101, né, o 101, que seria falando em inglês, que normalmente é utilizado para indicar a classe introdutória de algum curso superior, e justamente por ter essa característica de ser algo introdutório, acabou sendo usado de uma forma mais geral, né? Então, quase tudo lá que indica um guia para um iniciante ou alguma coisa assim, eles usam o termo 101, né? Que seria o 101. A gente, esse programa é para a pessoa que está começando agora ou a ler quadrinhos, né? Ou para a pessoa que já lê há muito tempo, mas ela acaba ficando perdida em um termo ou outro aí, né? Então, a gente vai tentar ser o mais claro possível. Então, vamos lá. Bom, então eu acho que pra gente começar, a gente tem que focar ali em como que os quadrinhos, as histórias em quadrinhos são criadas. A gente tá falando aqui basicamente... É assim, o papai quadrinho e a mamãe quadrinha se encontram e... Pode falar isso aqui é um podcast de família, você não pode ficar falando essas coisas. Exatamente. Eles se apaixonam, a cegonha traz o filho em quadrinho... A cegonha quadrinho, traz o filho quadrinho. A quadrinha, a abelhinha quadrinho. Bom, a gente vai focar aqui mais em quadrinhos do Homem-Aranha, claro, né? Então não é o processo de quadrinho independente, que seria quadrinhos que a pessoa faz e ela mesma já vende diretamente pro cliente, né? A gente vai focar aqui em falar de... Vamos pegar o Homem-Aranha como exemplo, né? Mas vai servir para praticamente qualquer coisa de Marvel, DC e etc. É, vamos pegar só como exemplo, mas não focar nele, até porque a gente vai falar aqui as funções de um roteirista e desenhista. E pro Homem-Aranha não precisa nem de roteirista nem de desenhista. Ultimamente tá um tá, pouco... Tá, eu de 2000 pra cá que não me deixa mentir. Recentemente deu uma melhorada, mas realmente teve uma época aí que... Bom, já que o Magaren citou aí roteirista e desenhista, a gente podia começar falando qual que é a função de cada um daqueles caras que vem escrito ali, né, na base da página, assim, roteirista, fulano, desenhista, arte finalista, colorista, o que diabos é isso, né? Eu acho que esse é um dos principais diferenciais, né, de quem começa a ler quadrinhos americanos em geral, né, porque, por exemplo, quando eu era menor e eu lia Turma da Mônica, naquela época, não tinha roteirista, desenhista, a gente achava que tudo era feito pelo Maurício Souza, por exemplo, da Disney, a mesma coisa, não tinha roteirista na frente da maioria das histórias, pelo menos que eu lia, não tinha, e daí quando eu comecei a ler os quadrinhos americanos, uma das primeiras coisas que eu notei é tipo que eu abri uma história do Homem-Aranha, tava lá aquele estilo de desenho, e depois eu passei para a história seguinte da mesma revista e já tava o Aranha desenhado de uma forma diferente. Tipo, e daí eu vi ele, dois desenhos diferentes. Foi uma coisa que demorou, assim, pra me adaptar, né? Porque antes eu lia também mangás, que é sempre, praticamente sempre o mesmo desenhista, etc. É, a gente precisa lembrar que... Não é precisa lembrar, né? A gente sabe disso, só que a gente não para pra pensar. É, Homem-Aranha, a gente adora o personagem, mas ele já é um produto. Ele é uma marca. Então, quando a gente lê o gibi do Homem-Aranha, não é o gibi, a menos que você esteja pegando especificamente o gibi de quem eu vou falar, não é o gibi do Homem-Aranha que foi criado pelo Stan Lee lá atrás, com o desenho do primeiro desenhista. É, já virou a marca Homem-Aranha e a empresa, no caso a Marvel, ela contrata pessoas para escrever mais histórias do Homem-Aranha. Às vezes, não dá tempo do mesmo desenhista desenhar tudo por 6 meses ou por 1 ano. Às vezes, não dá tempo do desenhista desenhar uma história em um mês. Então, por isso que, às vezes, tem essa troca, que é para continuar a história, chama outro desenhista para poder ficar tudo dentro de um prazo. É, quando eu falo é um produto, gente, lembra que todo mês precisa sair uma história do Homem-Aranha, precisa sair uma revista. Por isso que às vezes troca o desenhista para poder ter isso na banca ou na loja na hora certa. Exatamente. É porque assim, a gente tem ali o roteirista, né? Que é basicamente a pessoa que vai escrever a história, né? Eu acho que essa parte fica mais clara. Eu acho que os dois principais que todo mundo entende de bate-pronto é roteirista e desenhista, né? Roteirista é o cara que vai escrever a história e desenhista é quem vai desenhar a história, basicamente. É, em alguns casos o roteirista vai copiar de outro lugar. Se eu não me engano, em alguns casos também tem o argumento, que é normalmente assim, um roteirista ele só dá ideia de como vai ser a história e deixa outra pessoa escrever pra ela. É uma forma de você acreditar quem teve a ideia, vamos dizer assim, da história, né? Você fala assim, ó, o plot ou o argumento, né? É do fulano de tal e o roteiro é de outro. Às vezes esse argumento, ele é até do roteirista principal da revista, só que por algum motivo ele tá passando o bastão para outra pessoa e tal, e aí ele dá a ideia e outro escreve, né? Por exemplo, isso acontece muito nos quadrinhos da Marvel e também um pouco de outras editoras, quando, por exemplo, a Marvel vai ter um grande evento. Vamos supor, vou dar um exemplo aleatório, uma invasão alienígena. E todos os títulos da Marvel, todos os heróis vão participar disso. Então a Marvel chama um roteirista que vai dar o argumento para que todas as revistas tenham mais ou menos a mesma história. Vai chegar, o argumento é assim, o Quarteto Fantástico vai fazer isso, o Homem-Aranha vai fazer isso. E aí vai um outro roteirista que vai fazer o argumento daquela história, tá? É para deixar claro do porquê que tem dois caras que estão fazendo basicamente a mesma coisa. Não é. É porque, às vezes, precisa ter isso. Sim, sim. Às vezes é pra coesão, né? Um exemplo de Homem-Aranha que tem desse de argumento, eu acho que seria, por exemplo, algumas histórias antigas do Stan Lee e do Steve Ditko, que o argumento da história era do próprio Steve Ditko. Ele que dava a ideia do que seria a história. Depois era o Stan Lee que fazia o roteiro, os diálogos, tudo. É, o Stan Lee fazia os diálogos, né? Porque sim, naquela época o Stan Lee fazia tudo, sabe? Então, como ele tinha vários títulos para fazer, ele sentava com o desenhista e falava, olha, vai ser assim, nessas páginas aqui, fulano briga com ciclano e fulano ganha. Aí o desenhista falava, tá, e o que mais? É só isso, depois eu venho aqui. E aí ele realmente ia. Ele ia lá, pegava a história desenhada e colocava as falas para fazer a história ter uma história, ter sentido e tudo mais. É, acontecia muito isso naquela época e como parte do quadrinho super-herói ainda tem um pouco disso, às vezes você tem a diferença do cara que chega depois e acerta os diálogos de acordo com o desenhista. Teve uma vez, eu também escrevo, teve uma vez que eu roteirizei uma história. Eu fiz o roteiro bonitinho, certinho, e depois eu tive que mudar todas as falas, porque em determinado momento tinha 4 personagens em cena, e eles estavam em várias cenas, e eles estavam numa ordem. E o desenhista acidentalmente trocou a ordem dos personagens. E aí eu tive que mudar todas as falas, porque eu olhei e falei, então, se eu mandar o cara desenhar tudo de novo, vai demorar. Então eu peguei e mudei as falas para poder acertar a história. Então, às vezes você tem um crédito para roteirista, outro crédito para argumentista. Então, é mais ou menos por isso que acontece, às vezes. Ah, acho que isso que a gente escreveu agora foi o chamado Marvel Way, né? É, O Saladino comentou, realmente, dá pra gente puxar isso aí pra exemplificar, né? Igual eu tava até conversando com o Saladino antes da gente começar. A gente vai falar bem superficialmente de algumas coisas aqui, né? Só pra dar uma ideia mesmo. E o que é chamado de Marvel Way, ou seja, o jeito Marvel de fazer quadrinhos e tal, lá nos anos 60 principalmente, né? Era justamente isso. O Stan Lee chegava... A ideia é, o Stan Lee e o desenhista, teoricamente, né? Eles têm uma ideia pra história... Fechou, combinou, o desenhista desenha, o Stan Lee vai lá e coloca as falas. Mas na prática o que acontecia parece que é mais ou menos o que o Saladino falou, né? O Stan Lee ia na mesa de cada um que ia desenhar lá e falava assim, ó, no Homem-Aranha ele vai encontrar com um cara que ele é um caçador da selva e veio caçar a cabeça do Homem-Aranha, desenhe pra mim. É, pro Quarteto Fantástico, tal coisa. Aí quando ele voltava, ele pegava as 20 páginas lá do Homem-Aranha contra o Kraven e... colocava os diálogos, né? Era basicamente isso. Então esse que era o Marvel, o jeito Marvel de fazer quadrinhos, né? Apesar do pessoal falar o Marvel Way de fazer quadrinhos, essa forma de se contar uma história essencialmente de super-heróis ficou muito popular. Então várias editoras de super-heróis costumam usar esse método ou costumam usar boas partes desse método e depois modifica aqui ou ali de acordo com o escritor ou com o desenhista. Lembrando que a gente comentou... É um produto o Homem-Aranha, né? Ele passa por diversos roteiristas e por diversos desenhistas. É interessante lembrar que o personagem ele foi criado lá pelo Stan Lee, pelo Steve Ditko. O personagem continuou, né, até hoje. E todo roteirista que passa, às vezes, tem certa peculiaridade, né, no jeito que ele faz. Então, algum desenhista ele tem uma certa liberdade de fazer o uniforme do Homem-Aranha, por exemplo, com a teia debaixo do braço, o outro... não coloca a teia embaixo do braço, ou o outro faz com a lente da máscara um pouco maior, e no roteirista também, ele pode pegar e fazer, o Peter Parker desse roteirista, ele é um pouco mais alto não, ele é um pouco mais nervoso, mais irritado, o Peter Parker desse outro, ele é mais questionador, enfim, cada roteirista, ele deixa sua marca ali, mas a ideia é sempre permanecer a mesma essência, digamos assim, do personagem, né? Tipo, seguir uma linha e cada um vai deixando um elemento novo, esse tipo de coisa. E é nisso que a gente entra num outro nomezinho que fica ali embaixo, né, nos quadrinhos, que a gente nunca sabe direito o que faz, que é o editor e o editor-chefe, original. Esses dois não fazem muita coisa, editor, né? É. Sabe algo? É. Então, basicamente, o editor e o editor-chefe são caras que, quando o roteirista conta uma história e mostra a história, ele chega e fala, então, o Peter Parker não vai fazer isso, você tem que mudar isso, você tem que puxar pra cá, puxar pra lá. Então, não dá pra falar que o Peter Parker é assim. Então, eu tô falando tudo isso em teoria, daqui a pouco o Magaren vai falar que tem um monte de editor que não faz isso. Em teoria, né, o editor ele tem que manter a coerência do título e das histórias do personagem. Sabe? Tipo, saber o que é uma história do Homem-Aranha, o que é uma história que os fãs do Homem-Aranha curtem, o que é uma coisa que sai muito do escopo do Homem-Aranha, ou se é até legal, sei lá, de repente fazer uma história do Homem-Aranha no espaço, pra mostrar o personagem no espaço e tudo mais. Esse é o tipo de coisa que dá pra que o editor e o editor-chefe tem que manter a coerência da coisa toda. Inclusive também com o desenhista. Se o desenhista começar a fazer... umas mudanças muito diferentes, não só colocar alguma coisa nova. Colocar uma coisa nova é legal, mas colocar uma coisa muito diferente e falar, isso aqui não é Homem-Aranha, vamos dar uma arrumada, tal, sabe? Também é o papel do editor e do editor-chefe. Viu? É isso que eles fazem. Se não me engano, o editor ele também ajuda um pouco com a coerência entre outras histórias. Por exemplo, acontecendo uma coisa em determinada história, que depois um outro roteirista de outra história acaba fazendo algo diferente. Ou o editor fala, não pode fazer isso, ou pode fazer isso, mas vai ter que mudar lá, tal coisa. Acho que também tem isso, também, o trabalho isso do editor, se chama, né? Cronologia. Isso que o trabalho do editor ele é tão importante. Porque, por exemplo, uma grande fase da Marvel, que todo mundo sabe, é no final dos anos 60 e início de 70, que o próprio Stan Lee foi editor da Marvel. Depois o Roy Thomas seguiu a mesma linha dele. Todos esses aficionados, assim, por cronologia, que entendem de vários heróis, criaram vários guias da Marvel, o Jim Shooter também, o Tom DeFalco. Todos esses caras, eles criaram um universo Marvel que o povo lê até hoje, gosta das histórias, porque elas tinham uma coerência entre si. Muitas críticas do Homem-Aranha, por exemplo, nos anos 2000, que acontecem, são decorrentes do editor, né? Por exemplo, o Joe Quesada, que era o editor da Marvel no início dos anos 2000, foi o cara que simplesmente fez, sei lá, a Gwen Stacy ter filho com o Duende Verde, sabe? Foi culpa dele. Então, o editor passa muito, sabe, pela história. Isso que você falou é um negócio que eu ia comentar, que assim, o editor, ele é o cara que serve pra fazer basicamente o que o Saladino tá falando aqui, né? E também ele é o cara que dá a direção de mais ou menos das histórias, né? Então assim, por exemplo, o que o Everton comentou, ele citou o Quesada, né? O Quesada era um cara que ele queria que o casamento do Peter e da Mary Jane acabasse de alguma forma. Então ele meio que, eu não sei nada de bastidor, mas... bastidores, mas basicamente ele falou com o Straczynski assim, nós precisamos acabar com o casamento, dá um jeito de acabar com o casamento, mais ou menos isso, né? Não foi bem assim. Eu tô longe de mim querer estar aqui para defender o Quesadão, tá? Mas eu li muita coisa a respeito, porque na época eu editava o material do Homem-Aranha, e eu preciso conhecer. O que acontecia é que, dentre as muitas coisas que eu não concordo que o Quesada fez, ele fez uma coisa que eu acho que estava muito certa. Ele chegou e falou, a Mary Jane, ela não estava com um papel legal nas histórias. Ou ela era vítima, ou ela era a mulher a ser sequestrada, a ser levada, ou ela era a esposa chata que ficava enchendo o saco do Peter Parker porque ele era o Homem-Aranha. Ele chegou e falou, olha, eu não quero isso nas histórias. Eu quero que vocês escrevam boas histórias do Peter Parker casado. Se vocês não escreverem boas histórias do Peter Parker casado, a gente acaba com esse casamento, tá? Porque se for pra fazer ela sempre reclamando que ele vai ser o Homem-Aranha e sempre sendo a mulher que vai ser presa, que vai ser levada embora pelo vilão, eu não quero mais histórias assim. Vai ficar repetitivo, vai ficar ruim, e ela é um personagem legal que a gente tá desperdiçando. Acontece que as sugestões foram todas muito ruins. Pra vocês terem ideia de como que as sugestões eram ruins, a que ele aceitou foi a anulação do casamento feita pelo Straczynski, que é uma história ruim. O pacto, né? O famoso pacto. Só tocando rapidão nesse assunto, só vou discordar um pouco do Quesada nessa época, porque na fase do Straczynski a Mergen tava sendo muito bem escrita. Então, tanto que ele pôs na mão dele pra escrever, né? Mas vamos lembrar que tem duas coisas que a gente falando aqui, que a gente falou, e que pode confundir um pouco o leitor ou a pessoa que está vendo esse podcast, ouvindo esse podcast. A gente falou em cronologia, tá? E em interação com os personagens, sabe? Então é melhor a gente voltar uns dois passos atrás e explicar direitinho o que é isso pro povo não ficar confuso. Por falar em confuso, o povo já vai ficar confuso porque você falou aí que a Mary Jane não é só aquela que é pra ser sequestrada pelos bandidos. Você está dizendo que ela é mais que isso? Eu assisti os filmes do Jaime e não era só isso, não? Os filmes do Jaime são super, ultra, hiper, mega realistas, fiéis, a melhor coisa que já feito no céu e na terra. Então, isso é um problema. Isso é um problema tanto nos filmes quanto em várias histórias. Pois é. O Straczynski começou a escrever melhor, o Straczynski começou a escrever direito. E aí agora eu vou falar e vai ter um monte de fã que vai vir nas minhas costas. Eu acho muito legal o jeito que a Mary Jane tá sendo escrita. A MJ tá sendo escrita nos filmes mais recentes do Homem-Aranha, porque ela não é a pessoa que tá fazendo isso. Ela é um personagem completo. Isso, ela tem personalidade, o que eu tô achando muito mais legal. Ela é melhor que o personagem principal dos filmes atuais, né? Mas antes da gente avançar, comentando essa parte da cronologia que o Saladino tinha dito. Antes da gente partir pra cronologia, vamos só fechar a parte dos artistas aqui. A gente podia falar sobre o artista final. Então, a gente falou aqui basicamente dos artistas principais. Então, os outros aqui, a gente, não que eles não sejam importantes, mas a gente pode falar mais por alto deles aqui, né? A gente falou do desenhista, mas muitas vezes o desenhista, o que ele faz é basicamente o traço básico da arte, né? Se ele faz a arte completa, vamos dizer assim, mas você tem um outro cara, que é o arte finalista, que ele faz o acabamento da arte, né? Ele passa eu não sei direito os termos que são usados, né? Mas ele finaliza, vamos dizer assim, a arte, né? Que o desenhista fez. Muitas vezes, o desenhista, ele faz o que se chama de breaking down. Ou seja, ele pega, ele faz o lápis e o esboço da página, do quadro dos personagens. E depois, ele deixa de uma forma que seria o lápis, que hoje em dia já não é mais o lápis, porque boa parte da arte é feita de forma digital. Mas ele faz o rascunho e deixa indicado, e dependendo do nível ou do trabalho do desenhista, ele deixa menos terminado o desenho ou mais terminado. Isso varia de desenhista para desenhista. Aí você tem o arte finalista, que é um segundo desenhista, que vem, pega aquele rascunho, ou aquele rascunho detalhado ou não, e ele deixa mais nítido. Ou seja, antigamente seria passando nanquim na folha em cima dos traços do lápis, né? Deixando a coisa mais determinada. Hoje em dia, boa parte também usa digital, ela não usa nanquim, mas ele finaliza o desenho, ele deixa o desenho finalizado, pronto para passar para o colorista. Exatamente. O colorista, antigamente, ele... Isso não era... Hoje em dia é digital, né? Antigamente não era, tanto que você tinha um colorista lá nas histórias americanas e outro nas histórias brasileiras, né? Porque vinha naqueles bromuros preto e branco, né? Depois eu explico isso, se vocês quiserem. Sim, sim. A gente pode... Media Block. Aí que surgiram pérolas, como, por exemplo, a Block fazendo o cabelo da Mary Jane rosa, o Duende Verde ser laranja... Exatamente. O Doutor Destino amarelo com capa rosa, né? Do negócio. O Electro no Brasil teve uniforme verde, vermelho e azul. O motoqueiro fantasma. Tinha os motoqueiros fantasmas de umas cores que você falava assim, é o motoqueiro fantasma. Outro que a gente pode comentar aqui é o letrista, né? Que é basicamente a pessoa que coloca as letras no balão. Hoje em dia é digital e antigamente era a pessoa realmente escrevendo nos balões, né? Era um trabalho minucioso. O Magaren, ele tem um letrista favorito, a gente sempre fala dele, que é o pai do Peter, né? O pai do Peter ficou por um zilhão de anos fazendo letristas. Qual que é o nome dele só mesmo? Só pra você, é Rick Parker. Ah, tá, é o nome do... A gente fala nos Trip Views que ele é o pai do Peter, que tá trabalhando lá. Se ele não morreu, foi trabalhar como escravo na Maru. Ele já tá uns 10 anos fazendo a letra das histórias. E tem outras que às vezes a gente vê também, né? A gente vê ali, sei lá, layout. Às vezes é a pessoa tem um desenhista principal e tem outro que faz só layout não, eu ia falar cenários. Às vezes o cara faz só os cenários da história e outra pessoa faz o desenho dos personagens. Aí você isso é muito comum no mangá. Sim, sim. O Sonic Cruz já tá muito grande, tipo One Piece, Naruto, Dragon Ball, essas séries gigantes assim. Normalmente o desenhista, o roteirista... O que leva o nome lá, ele faz o personagem principal e os cenários sempre algum ajudante. Além de que a gente comentou o geral aí, mas pode acontecer de algumas histórias ter o mesmo roteirista e desenhista, né? O mesmo cara fazer as duas coisas, igual como se fosse um mangá ou outro tipo de história, né? Por exemplo, o Homem-Aranha, ele teve um título famoso nos anos 90, que era Spider-Man, né? O nome do título. E o roteirista e o desenhista, geralmente, ele era o mesmo cara que fazia as duas coisas. Daí participaram lá alguns, Todd McFarlane, Eric Larson, entre outros. E é muito comum também você ter o desenhista também fazendo a arte final, né? Que é basicamente o que o Saladino comentou, que às vezes a pessoa ela já faz num grau tão avançado que ela já faz a arte final também, né? Não foi isso que o Saladino tinha falado, não, mas... Tem alguns desenhistas que já fazem a arte final porque é o jeito que eles trabalham. Exatamente. Então, assim, a ideia aqui, eu acho que as principais funções a gente acabou comentando, né? Se a gente lembrar de mais alguma coisa, a gente fala. E o Everton ele começou a puxar e eu interrompi ele. Ele ia comentar mais ou menos o que era a cronologia, né? Que o Saladino destacou aí, que a gente passou por alto, né? De cronologia. É aqui que eu coloco aquela vinhetinha. Senta que lá vem a história. Eu só queria comentar que eu sou muito grato que esse é um podcast de Homem-Aranha e não de X-Men, porque senão a gente teria que dar exemplo de cronologia de X-Men nesse negócio. O que é a cronologia, não qual é a... E eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês reclamam de cronologia de X-Men, de cronologia de Homem-Aranha. Um dia, quando vocês quiserem, vá procurar e vão dar uma olhada em cronologia de Transformers. Não, assim, só pra te dar um aviso, não tem uma cronologia, tem 7 cronologias. Caramba. Eu gostava de Beast Wars. Tem alguma cronologia que Beast Wars tem? Cavaleiros do Zodíaco é mais ou menos a mesma coisa. É, Beast Wars tá dentro de uma das cronologias. É um negócio assim que faz X-Men parecer uma coisa simples. Sério. Nos quadrinhos, eu acho que a principal diferença é assim. A gente tem a Marvel, que é uma editora, né? Ela tem o domínio de alguns personagens que foram criados por ela ou comprados por ela, né? Tem personagens que a Marvel já comprou, tem alguns que ela já vendeu, etc. E os personagens do universo Marvel é justamente isso, né? É o universo Marvel, né? É um universo em que as histórias se passam, que se iniciou lá nos anos 40, 50, 60. E os personagens desse universo, são publicadas diversas revistas pela Marvel, os personagens coexistem nesse universo, né? Então, a função do editor que vai lá e vai colocar dar a guia geral do universo, assim, né? Pra uma história de um personagem. Ah, na história desse personagem vai explodir o planeta Terra. Então, qual a consequência no outro personagem? Pode acontecer isso ou não? Tipo, são coisas assim, né? Tipo, a cronologia é basicamente isso. As histórias começaram lá nos anos 60, do Homem-Aranha, né? E o roteirista que vai seguindo as histórias, depois passa para outro, ele vai seguindo uma linha do tempo, digamos assim, né? Uma cronologia em que as histórias vão sendo contadas até os dias atuais, né? Ou seja, o Peter começou lá com 16 anos, foi envelhecendo. Nas histórias de hoje em dia, ele está quase em torno de 30, 30 e poucos anos ali. Uns 29 anos, na verdade. É mais ou menos isso, ali durante a saga do clone, quando no casamento ele tava com 24, 25, ou seja, o tempo demora a passar, né, nos quadrinhos, porque isso é normal, né, a gente tem que relevar algumas coisas. Só abrir um parênteses, só pra quem tá ouvindo, é realmente isso, Homem-Aranha foi criado em 1962, e na prática, a gente tá vendo a mesma história que começou de 62 até hoje, né? O ponto é que não se passaram quase 60 anos nas histórias, se passaram uns 15 anos, mais ou menos. Então, se a pessoa quiser, eu quero ler tudo de Homem-Aranha, ela teria que ler todas as histórias que saíram desde 1962 até hoje, né? Seria mais ou menos isso mesmo. Só que uma coisa que os quadrinhos fazem muito é não... Eles lançam histórias de forma que você não necessariamente precisa ter lido as anteriores. Se você tiver lido, é mais legal porque você vê uma referência ou outra e tal. Mas se você não tiver lido, você entende da mesma forma, né? Só que abrir os quadrinhos são meio termo, né? Digamos assim, por exemplo, se você pegar um episódio de Dragon Ball, que é um anime, e assistir no meio da saga Frieza, tá lá o Frieza com uma transformação, o Vegeta de um lado, e ele tá, sei lá, ajudando o Gohan, por exemplo, são coisas que o cara não vai entender, ele vai assistir, ele não vai entender, ele vai precisar pegar... ele pode começar dali, daí ele vai pegando mais ou menos a ideia da história, mas é meio complicado. Agora, se ele pegar um episódio, sei lá, Bob Esponja, por exemplo, qualquer episódio tem uma ideia básica que ele vai entender. Os quadrinhos estão meio termo nisso. Eles têm um segmento, assim como os animes e mangás, eles têm uma linha inicial que vai se seguindo, porém... As histórias são divididas em histórias individuais ou arcos de histórias que o leitor pode iniciar ali. Geralmente ele vai ter um background nessas primeiras histórias que ele for ler, tipo um flashback da origem do personagem. Se souber a origem do personagem, ele vai conseguir acompanhar aquele arco a partir dali, porque a história funciona sozinha e o cara que lê, ele vai pegando uma ou outra referência, aquele que já tem um conhecimento daquele universo. Mas aquele que não pegar essa referência, ele não vai ter a sua história, digamos assim, tão prejudicada. Claro que uma história pode ficar muito melhor se a pessoa entende tudo o que aconteceu antes e tal. Ela pega vários detalhes, várias situações que podem remeter a outras histórias. Agora, se o cara não tem nenhum conhecimento daquele universo, mesmo assim ele vai conseguir se divertir com aquela história e ela vai funcionar, digamos assim. Então eu acho que os quadrinhos ficam nesse meio termo, né? E é feito assim justamente para que quando chegue uma pessoa nova para ler, ela consiga entender dali para frente, né? Então, os quadrinhos, eles são estruturados de uma forma que normalmente o leitor, ele pode começar a qualquer momento, vamos dizer assim, né? E aí ele vai entender mais ou menos no início, aí com pouco tempo de leitura ele já acostumou com o ritmo, né? E aí tendo curiosidade, ele vai atrás das antigas. Usando o exemplo que o Everton deu do Dragon Ball, é mais ou menos como, por exemplo, a pessoa pode assistir Dragon Ball Z sem ter assistido Dragon Ball. né, ela, a primeira fase do Dragon Ball Z você consegue entender perfeitamente sem ter visto o Dragon Ball inteiro, que é a série que veio antes. E os quadrinhos também, volta e meia nos quadrinhos, tem aqueles recursos meio safados, que são divertidos, né, mas são meio safados. Do tipo, volta e meia aparece um personagem, assim, vamos supor que uma saga, uma história tá no meio, e para explicar o que aconteceu, o Homem-Aranha chega no lugar e alguém fala, nossa, Homem-Aranha, por que seu uniforme está rasgado? O que aconteceu com você? Aí ele vira e fala o que aconteceu nas histórias anteriores para localizar o leitor das informações que ele precisa para desfrutar e gostar daquela história. A Marvel costuma fazer muito isso, porque o Stan Lee, antigamente, ele costumava dizer que a gente precisava tratar os quadrinhos da Marvel como se, aquela revista como se fosse sempre a primeira revista de alguém. Então, ele já tinha aquela noção de que a gente tem que situar o leitor um pouco. Algumas histórias fazem isso melhor, outras fazem isso de uma forma mais descarada, outras, quando a coisa não dá, não tem espaço, eles colocam no começo da história o que aconteceu até o momento, que parece aquelas recapitulações de série de TV, que ajuda bastante. Isso daí tá acontecendo agora direto na Homem-Aranha do Nick Spencer. É, exato. É aquele negócio do Homem-Aranha lembrar da origem em toda a revista que a gente falava nas antigas. Sim, né? Ainda é assim, né? A gente comenta todos os programas, sim, sim. E geralmente volta ou outra tem um flashback da origem. Porque lembrando que hoje em dia o pessoal conhece a origem do Homem-Aranha, porque já tiveram filmes, muitos desenhos e até jogos contando a origem, enquanto nos anos 70 e 80, que o Aranha era mais restrito à mídia dos quadrinhos, tinha poucos desenhos e tal. Ninguém sabia. Exato, daí o pessoal ia ler lá, e por isso que muitas vezes tinha um flashback da origem, ele citava a morte do tio e tal. Exatamente. E uma coisa que vocês comentaram aí, que vocês citaram arcos e sagas, só explicando brevemente também o que, que é, né, o que, que são esses termos, no início das histórias do Homem-Aranha, não tinha tanto isso de arco e saga. Você tinha basicamente uma história sendo contada de forma mensal, em que cada revista encontrava um vilão, batia no vilão, ele era preso e acabava. Era basicamente isso. O ele era o vilão, não o Homem-Aranha. Tá? O ele era o vilão, é. E a partir... esse vilão poderia retornar depois, eles citavam aquela história que ele apareceu e tal, só elas não, geralmente não eram tão conectadas, né? Eu, sim, acho que o primeiro arco, assim, de histórias, um arco seria histórias que continuam, né? Termina, digamos, em vez de terminar no fim, termina no continua na próxima edição. Que no caso, por exemplo, do Homem-Aranha, se eu não me engano, o primeiro arco de história, assim, foi ali na número 11, 12, que tem uma história do Octopus com o irmão da Betty Brant e tal, que começa em uma história, se não me engano, na 11, ele até desmascara o Peter e tal, e daí na 12 ele é preso, e etc. E tem um arco de 3 edições também, lá, que é aquele famoso Se Esse For O Meu Destino, né, que acontece perto da edição 30, 31 ali, que também acontece um arco em 3 partes. Enfim, a partir dali, volta e meia, tinha alguns pequenos arcos de histórias, né. Uma coisa que a gente não lembra, a gente não lembra não, a gente nem associa. Na época, o pessoal da Marvel já queria transformar, puxar um pouco mais o público para um público mais adulto. Inicialmente, os quadrinhos eram para crianças, para jovens adolescentes. Eles queriam puxar um pouco mais para um público um pouquinho mais adulto e eles começaram a usar essa técnica do continua, que era muito comum no cinema. Porque antes do filme principal, você tinha os filmes seriais. Que era aquela coisa que era um filmezinho curtinho e no final do episódio tinha continua na próxima semana, que era pra pessoa voltar pro cinema na próxima semana. O Stan Lee e o pessoal da Marvel começou a usar esse tipo de recurso porque eles falaram, tem no cinema e a gente vai trazer o pessoal do cinema pro quadrinho ou vai mostrar que é um negócio mais adulto também. Então por isso também eles colocaram no quadrinho essa coisa do continua na próxima semana, que no caso era continua na próxima edição. No início, era normalmente era uma revista mensal que tinha um arco vez ou outra e tal, e mais ali no final dos anos 80 e início dos anos 90 começou a ser muito mais comum os arcos de histórias, né? Arco de história basicamente é basicamente isso que vocês falaram, né? A história ela acontece em 4, 6 edições e essas 6 edições juntas, elas formam um arco, né? E a partir dos anos 2000, isso virou basicamente o padrão do mercado de quadrinhos. Todas as histórias, né, 90% das histórias são contadas em arcos de 6 edições cada, né? Por isso que é muito mais comum você ver encadernados e etc. de histórias mais recentes do que as mais antigas, né? Porque as mais antigas, elas, você precisa ali de 30 revistas para entender, você precisaria de 5 encadernados, né? E as mais recentes, né, de 2000 para cá, ela basicamente vai sendo fechada a cada 6 edições, né? É basicamente um arco a cada... Isso chegou, digamos assim, a um ápice recentemente, aí no meio dessa última década, dessa década atual, que a gente não terminou a década de 10, né? Chegou um ápice que a Marvel era basicamente mega sagas, ou seja, as histórias ficam por 10, 15 edições e depois passa para outra mega saga, e é uma mega saga que impacta praticamente todos os personagens, então a coisa começou a se perder aí, digamos assim, aquela coisa de pegar um quadrinho e acompanhar ali de primeira, porque geralmente estava envolvido um evento grande que envolvia vários personagens, sei lá, Vingadores vs X-Men, o próprio Aranha-Verso, no caso, que era mais restrito ao Aranha, mas enfim, o cara pegava no meio e ia ficar meio confuso. Exemplo de filme tem Guerra Infinita, Batalha contra o Thanos, que também envolve vários filmes. É, eu ia só pra... Eu vou usar isso aí que o Gustavo acabou de falar, mas o Everton citou saga, né? Saga basicamente seriam arcos mais longos, vamos dizer assim, que uma saga tem vários arcos dentro dela, né? Mais ou menos. Era o Cavaleiro de Gêmeos. Mas eu ia comentar que um paralelo perfeito para quem quer entender são justamente os filmes do universo cinematográfico da Marvel, né? A gente pode considerar que existe uma saga, que é essa saga do infinito, que durou 23 filmes, e cada trilogia ali, Homem de Ferro 1, 2 e 3, seria mais ou menos um arco. Vingadores 1, 2, 3, 4 seria um outro arco, né? Mais ou menos isso. E também dá para usar o exemplo da cronologia que o Everton falou, olhando para os filmes, né? Que o que acontece em um filme interfere em outro e tal. Os quadrinhos são basicamente isso, né? Esses filmes, eles foram inovadores, entre aspas, porque eles meio que trouxeram esse espírito original dos quadrinhos para o cinema. E eu vou defender um pouquinho isso, porque é o seguinte, essa mania dos quadrinhos, essa coisa dos quadrinhos de fazer grandes sagas, ela vem lá de trás, lá de quando foram criados os Vingadores, que foi a ideia de juntar personagens num grupo só. Um dos primeiros grandes eventos da Marvel foi a criação dos Vingadores, porque cada personagem tinha sua revista separada. E aí teve-se a ideia, até hoje tem uma certa discussão de quem teve a primeira ideia de juntar heróis num grupo. Tá? Eu acredito que, se eu posso estar enganado, eu acredito que a primeira grande editora que fez isso foi a DC Comics com a Sociedade da Justiça. Tá? Os personagens bem antigão. E o seu Stan Lee, que era uma pessoa muito antenada no que estava acontecendo no mercado, teve essa mesma ideia. Aí, a questão, quando você chega num ponto, vamos juntar os heróis para eles fazerem uma coisa muito legal, porque se você vai juntar o herói, não é para pegar um bandido que está roubando o banco, né? Você vai juntar todos os heróis para fazer uma coisa grande. E uma coisa que reclamavam muito da Marvel, da DC e de outras editoras é que tinha invasão de alienígenas num título e no outro título ninguém nem sabia o que aconteceu. Tem um exemplo que eu acho muito engraçado. Tem um arco de histórias dos Vingadores que o vilão, ele pega a ilha de Manhattan e levanta pra longe e prende os heróis lá, e tem todo um... Em outros títulos, como Demolidor, como outros personagens, ninguém nem ficou sabendo que a ilha de Manhattan foi levantada. Então, as editoras começaram a coordenar para que isso virasse evento, porque os eventos, eles tinham um grande acontecimento, você poderia acomodar heróis poderosos, que poderiam fazer coisas grandes, e que esses eventos tinham repercussões em outros títulos. O problema é que esses eventos tinham repercussões em outros títulos. Então, por exemplo, se eu acompanhasse apenas o Demolidor, eu não quero saber que o Quarteto Fantástico ficou batendo no Aniquilador. Mas o fato do Quarteto Fantástico bater no Aniquilador deu problemas em Nova York, que é a cidade onde o Demolidor também mora. Então, é uma faca de dois gumes, sabe? É legal porque tem consequência em todo mundo, mostra para vários leitores que seguiam, por exemplo, só o Demolidor, mostra que tem outros heróis que ele também pode se interessar, ao mesmo tempo pode ficar um pouco confuso, porque quebra o ritmo da história que você estava lendo para poder ter um grande evento. Mas eu acho que, dependendo, a gente pode reclamar de um ou outro evento que é meio mal feito, mas em compensação você tem outros eventos que ficam muito legais. Eu sempre vou dar um exemplo, que eu já falei várias vezes, que é durante a saga Inferno, que tem uma história do Homem-Aranha que o Homem-Aranha tá de tocaia lá nas docas para pegar lá os vilões, os contrabandistas, sei lá mais o quê. Aí de repente fica tudo escuro, puf. Aí fala, se você quiser saber por que teve apagão em Nova York, valeu o Inferno nos X-Men lá. Sim. E essas pequenas histórias, digamos assim, essas pequenas histórias inseridas em grandes mega sagas, acabam muitas vezes, como o Saladino comentou, tendo repercussões interessantes nos personagens, né? O Magaren citou Inferno aí, por exemplo. Depois da Inferno, o Homem-Aranha passou a ter o Duende Macabro se transformando em um demônio. Ou, sei lá, depois de Guerras Secretas 2, que também foi uma mega saga ali dos anos 80. O próprio Guerra Secreta 1, né? As próprias Guerras Secretas 1 mesmo, que também eram. Mas as Guerras Secretas 1, no caso, não foi uma mega saga que perpassou por títulos, né? Ela era uma minissérie em si, enquanto a Guerras Secretas 2 ela passava pelos títulos. E daí, no caso, teve repercussão na história do Puma, no Homem-Aranha. Enfim, coisas desse tipo, né? E tem também mega sagas restritas a alguns personagens. Por exemplo, a saga do clone não é um arco, né? Ela é uma saga do Homem-Aranha. Não sei se dá pra chamar de mega saga, acaba pegando outros personagens ali. Como os Novos Guerreiros, o próprio Venom, que nessa época já era um personagem meio à parte. Então, não sei se dá pra chamar de mega saga, mas enfim. Era uma saga mais presa no Homem-Aranha mesmo, né? Isso, exatamente. Era. Enfim, essas mega sagas citadas, tipo Inferno também, que, por exemplo, era presa aos X-Men, acabou impactando no universo Marvel. Mas, enfim, são várias sagas e mega sagas. Acho que dá mais ou menos pro pessoal que tá ouvindo entender o que a gente quis explicar aqui, né? Posso fazer um parênteses engraçado? Teve uma mega saga da DC Comics chamada... Eu não lembro direito o nome. Era uma que nome só... estranho? Quê? Pois é. Que nome não, estranho? Não lembro direito o nome. Eu não sei se era... Não era a noite mais densa, era a mais longa noite, uma coisa assim. Era que o sol ia ser apagado. Tinha uma saga lá, um bicho cósmico que ia apagar o sol, ia ter uma noite que todo mundo ia morrer e tal. Obviamente, não, os heróis foram lá e resolveram tudo, não aconteceu nada disso. Mas o que ia acontecer em todos os títulos é que ia ter uma noite que as pessoas não sabiam se ia ter o dia, porque o sol ia apagar tudo. Aí teve um título, escrito pelo Garth Ennis, do Hitman, em que a única história envolvida nessa saga é, falaram pra ele, ó, essa noite vai ser a noite eterna. O que ele fez? Foi no bar e ficou bebendo com os amigos. A história inteira é só isso. É a noite final. Noite final, isso, noite final. A única história do Hitman que era relacionada a essa saga é... O Gartini deve ter pensado, eu vou ter que escrever uma história em que os caras não sabem o que vai ter amanhã. Beleza, tá todo mundo no bar bebendo. Puxando aqui um gancho, já que vocês falaram, né, de vários títulos envolvidos, não sei o quê, vamos explicar mais ou menos como é que funciona os quadrinhos nos Estados Unidos e a partir de como funciona nos Estados Unidos a gente vai falar mais ou menos como que isso é trazido para o Brasil, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, durante os anos 60 ali, o Homem-Aranha tinha uma revista chamada The Amazing Spider-Man. Então as histórias do Homem-Aranha se passavam nessa revista. O Demolidor tinha a revista Daredevil, que era a revista dele. Eram revistas de 20 páginas de história cada uma, mais ou menos, e mensal. Basicamente isso. Os personagens que são mais populares, eles acabam ganhando novas revistas. Então, por exemplo, o Homem-Aranha, nos anos 70, ele ganhou dois novos títulos. Ele ganhou um título que chamava Marvel Team Up, que, por mais que o título... faço uma alusão, a Team Up seria tipo uma parceria de dois heróis, Team Up, tipo, um grande encontro, como a Abril traduzia, né, grandes encontros, seria isso. Seria parceria, né? Parceria, tipo parceria, isso. Parceria, né? Por mais que a revista chamava Parcerias Marvel, né, Marvel Team Up. 78. Parcerias maravilhosas. Por mais que o nome da revista era essa... Rolê dos Amiguinhos. Rolezinho Marvel. Ela teve rolezinho, mano. Ela teve 150 edições e só em 10 que o Homem-Aranha não tava, mais ou menos. Então era uma revista do Homem-Aranha que também. Eu ia falar que ela teve 150 edições e só em 10 tinha roteiro. Também. Até porque, também porque a história não é muito boa. Ela iniciou com os roteiristas do Aranha também, né? É, então, mas é aí que eu queria chegar, que assim, nos anos 70 ela ganhou, o Homem-Aranha ganhou dois títulos, Marvel Team Up e Spectacular Spider-Man. É, né? Na verdade, Peter Parker Spectacular Spider-Man. É, Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. Então assim, você tinha todo mês na banca, e nessa época era banca mesmo, três revistas do Homem-Aranha saindo. E assim, por mais que eles tentassem focar em pontos diferentes em cada revista, a Amazing Spider-Man mostrava mais o Peter Parker junto ali com a Mary Jane, Tia May, Clarim Diário, o Spectacular mostrava um pouco mais a faculdade, e o Team Up era só a parceria maravilhosa. Todas as três histórias, elas faziam parte da mesma cronologia. Né? Então, se você quisesse saber tudo do Homem-Aranha, você tinha que comprar três revistas por mês, de 20 e poucas páginas de história cada uma. Exato, até porque poderia, por exemplo, um vilão estrear na Spectacular Spider-Man, e depois ele dá as caras na Amazing. O cara que leu só a Amazing Spider-Man, ele não vai saber quem é aquele cara, né? Então, meio exato, que, tipo, exato. Fica confuso, né? E é o que o Everton falou, né? Assim, quem escrevia Amazing escreveu Espetáculo e vice-versa e tal. Então era sim, tudo às vezes junto. Misturava. Depois, às vezes um tinha um desenhista, mas o roteirista era o mesmo. Por exemplo, no Homem-Aranha, nos Two Pills que a gente tá comentando do Homem-Aranha do final dos anos 80... O Jerry Conway, que é um famoso roteirista do Homem-Aranha, né, que escreveu A Morte da Gwen Stacy, etc. Ele tava no título do Spectacular Spider-Man, ao lado do Saul Buscema, né, o desenhista favorito do Mônio. Enquanto na Web of Spider-Man, ele era o mesmo Jerry Conway roteirizando, só que o desenhista era outro, era o Alex Saviuk. Então, pode acontecer isso. A equipe pode ser diferente em um ponto em uma história, em uma revista. A equipe pode mudar em uma história também, sem problema nenhum, né? Nesses títulos. Ela pode alternar, pode vir um roteirista para uma edição especial e depois ir embora. Exatamente. Vocês lembram lá atrás que a gente falou que Homem-Aranha é um produto? Então, vocês imaginam o seguinte: a Marvel, como empresa, ela vende a revista do Homem-Aranha. Aí a revista do Homem-Aranha vende muito bem. E eles, por meses, todo mês, eles recebem cartas e coisas falando: a gente quer mais. A gente gosta de Homem-Aranha. Isso são os leitores, a gente quer comprar mais. Só que só tem uma revista por mês. E aí a revista fala: esse Homem-Aranha vende. Então vamos fazer mais histórias desse Homem-Aranha. Ah, mas a gente já tem a revista, então faz outra revista. Como a editora percebe que o fã quer mais histórias, ela faz mais histórias. É razoável isso. Só que não dá pra botar o mesmo coitado desenhista que já desenha por mês 22 páginas pra desenhar mais 22 páginas, sabe? 44 páginas de quadrinho por mês, eu conheço poucos desenhistas que conseguem fazer. Eu acho que, sei lá, talvez o Sérgio Aragonês consiga fazer. No Aranha, o Rosandru, ele chegou um tempo a fazer. O Rosandru chegou a fazer. Mas o Rosandru era um monstro, né? Exato, e tipo, foi pouco tempo também. Logo depois ele saiu. Na fase áurea, o Jack Kirby fazia isso, porque ele desenhava para duas editoras diferentes também. Mas é aquela coisa: a editora precisa fazer mais histórias de um personagem porque o público tá pedindo. Aí, o roteirista até pode fazer aquela coisa que a gente falou de dar o argumento e uma outra pessoa ir lá e terminar. Mas o desenhista precisa ser outro. Exatamente. Dando um exemplo da editora rival, depois da Crise das Infinitas Terras, o John Byrne, ele escrevia três títulos do Superman, desenhava dois, fazia arte final em um, falava isso também. Pois é, entendeu? Isso foi uma boa mencionar o Superman, né, que ele tinha três títulos, se eu não me engano era Action Comics, Superman e o Adventures of Superman. Isso, eram os três títulos. O Aranha e o Superman, por exemplo, são dois grandes carros-chefes da editora. O Homem-Aranha, por exemplo, nos anos 70, ele tinha três títulos da Marvel, esses que o Eric citou, o Amazing, Espetacular e a Marvel Team Up, enquanto, por exemplo, o Hulk, por exemplo, ele tinha o título dele só, e era um título só, sabe? Os X-Men, eu acho que só o Homem-Aranha, né? Eu acho que só o Homem-Aranha tinha mais de um título. Outros personagens geralmente tinham, por exemplo, uma edição anual, que nem o Aranha também tinha, mas sei lá, tinha o Hulk, daí tinha Hulk anual naquele ano, que era uma edição especial. Mas títulos mesmo, se eu não me engano, os X-Men começaram a ter depois, com X-Factor e outros... Mas é nos anos 90 já, assim. É, isso é bem... É nos anos 80, né? Nos 80 ali começou. O máximo que tinha, eu acho que era... A gente falou da Team Up, o Coisa também teve a sua Team Up lá. Ah, né? A 2-in-1 lá. No caso, o Tocha Humana também era popular, ele aparecia em dois títulos, né? No título do Quarteto ele e no título dele. Ele aparecia no Strange Tales. Isso, Strange Tales. Exatamente. Que era a mesma revista do Doutor Estranho, né? Durante um tempo. E isso tudo, ainda além de tudo essas revistas, ainda tinha aquilo. Ah, a revista... Eu ia falar Demolidor, mas isso é redundância. A revista do Capitão América tá vendendo baixo, tá vendendo ruim. Ah, põe o Homem-Aranha lá, chama o Homem-Aranha que traz leitores. Pelo menos pelas edições que o Aranha aparece. Ó, eu cheguei a ver uma revista que teve uma época que o Wolverine tava em tudo quanto é lugar. Ah, sim. Já tinha, né, os filmes e tal. Então o Wolverine era extremamente... ele vendia bastante, vendia bem. Eu cheguei a ver uma revista em que na capa tem o Wolverine, não vou falar qual porque seria maldade. Aí eu li a revista inteira, não tem o Wolverine, ele é mencionado. Tipo, olha, vamos resolver isso aqui, porque senão o Wolverine vai vir aqui, vai ter que... Vai, aí a coisa vai ficar ruim. E ele não aparece na história inteira, mas ele tá na capa. Recentemente a gente falou de uma história do Justiceiro, era Cavaleiro da Lua ou Justiceiro, sei lá, que tinha o Cavaleiro da Lua, o Justiceiro, o Wolverine e o Homem-Aranha, com os balãozinhos lá na capa, Homem-Aranha, Justiceiro, não sei o que, e Wolverine, aí bem embaixo assim, não aparece nessa edição. Eles falam, né, na capa. Tinha uma lá que eu vi uma vez, acho que era do Homem-Aranha, falando assim, tome cuidado, que se você piscar, você não verá ele da história, aí aparece na capa. Mas é, então, tem aquela área que você viu outro dia aí do... Ah, sei lá, a Mulher Invisível, não sei o que, aí era alguém fantasiado dela. Ah, é, teve um negócio assim. Só complementando isso que o Eric falou, só pra fechar essa coisa dos títulos, o Homem-Aranha, então, ele é o maior exemplo de vários títulos, todas as histórias são conectadas, do Espetacular, Amazing, e o Homem-Aranha ganhou outros títulos, ganhou o Web of Spider-Man, ganhou o Sensational Spider-Man, ganhou a própria Spider-Man, né, sem nenhum subtítulo antes, que foi o título do Spider-Man Unlimited lá. Também. Ganhou um Unlimited, ganhou... Sem mencionar os personagens derivados, que Venom, Spider-Girl, Spider-Woman, exato. Spider-Gwen, agora o Miles Morales, que agora é Spider-Man, Miles Morales, que também todos fazem parte, é como se fosse um... Sei lá, se a gente fosse falar de seriado de TV, é que se fossem todos os personagens do seriado de TV e esses personagens são spin-offs que ainda fazem parte do mesmo núcleo de personagens. Sim, sim. É tipo a série da Buffy que teve aquele spin-off também. Do Angel? Do Angel. Angel. É, teve spin-off do Angel. E o isso que até tu mencionou, o Ultimate, 2099, etc., fazem parte da cronologia Marvel. Se passam em um universo, digamos, paralelo, mas depois eles podem vir para o nosso universo. Que o Miles Morales veio para o nosso universo. Veio, o 2099 também. Isso daí dá para a gente pegar o filme Aranha Verso, que eu acho que fica claro para o pessoal, né? Exato. Mesmo nível. Assistir? Se você não assistiu ainda, vá assistir. Mas eu falei isso dos títulos porque eu queria... deixar claro para quem tá ouvindo, né, que lá nos Estados Unidos a forma que quadrinho é vendido é muito diferente daqui, né, assim, hoje em dia aqui tá mudando bastante também, mas lá você tem esses títulos de 20 e poucas páginas cada, de cada personagem, né, você tem, sei lá, um do Cavaleiro da Lua, um do Quarteto Fantástico, 5 do Homem-Aranha, um do Cable, sei lá, Cable, não sei se teve revista mensal, mas enfim, você tinha um do Blade. Cable, o Jovem Cable lá, X-Men lá. E assim, além disso, começou mais nos anos 90 ali, anos 80 também, tem também as minisséries, né, que também são lançadas da mesma forma, né. Você tem várias revistas de 20 e poucas, 30 e poucas páginas ali que formam uma minissérie. Então assim, eu só queria... Primeiro, deixar claro essa diferença, porque no Brasil, a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui, não é bem assim que quadrinho sai, né? Tá, e vamos explicar uma coisa que as pessoas não sabem mesmo. A revista nos Estados Unidos, a gente fala, ela tem 22 páginas de história, tá? Sim. Nos Estados Unidos, a revista sai com mais de 22 páginas. Tá? Quase 40. Revistas em quadrinhos, quando você vai fazer uma revista, a revista, ela normalmente, tá, ela sai com múltiplos de 16. Por que múltiplos de 16, Saladino? na hora de você dobrar o papel, cortar na hora lá, naquelas máquinas que parecem um Transformer, que imprime as revistas, a folha de papel é imensa. Então, e para você fazer uma revista, ela imprime e corta e dobra a folha de forma que fique múltiplos de 16, porque ela, se você for pegar uma página grande, você vai dobrar, você faz uma quantidade de dobras que dá para fazer 16 páginas. Então, normalmente, as revistas têm 32 ou múltiplos de 16. Aí, numa revista de 32 páginas, você tem 22 de história e o resto é de anúncio. Nos Estados Exato. Unidos, os quadrinhos têm muito anúncio. Anúncio de videogame, anúncio de série de TV, anúncio de filme, anúncio de refrigerante. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Não se consegue colocar anúncio em história em quadrinhos, porque você tem toda uma cultura de marketing diferente dos Estados Unidos. Então, uma revista de 22... uma revista que tem uma história de 22 páginas nos Estados Unidos, ela tem esse formato de 22, ou um pouco mais, ou um pouco menos, depende da revista, porque eles colocam de 10 a 12 páginas de anúncio na revista, tá? Que ajuda a pagar a revista. Aqui no Brasil, isso não acontece. Quando você consegue 4, 5 anúncios numa revista brasileira, a editora tá feliz. Tá assim, tô soltando o rojão. Anúncio, e não tem, né? Não tem, é difícil. É. E a lógica aqui no Brasil é muito simples. Quando, por exemplo, um filme ou um produto vai anunciar, ele quer anunciar numa revista que tenha muitos leitores. E o preço, e algumas editoras, algumas agências, cobram o mesmo tanto ou um valor muito próximo para você anunciar num quadrinho e numa revista tipo Veja, tipo Isto É. Aí eles preferem anunciar na Veja, na Isto É, que dá um retorno percebido muito maior. Eles acreditam que o retorno de anúncio história em quadrinhos não é tão bom. Você precisa fazer um trabalho muito grande para que tenha um anúncio em história em quadrinhos. Por isso que não dá para aqui no Brasil se fazer uma revista, por enquanto, né, no atual momento, não dá para se fazer uma revista onde você tenha só uma história de 22 páginas. Por isso que se fez a saída de se fazer uma revista com mix de histórias. Uma revista que tenha, que comporte o material de 3 ou mais revistas americanas, que é uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. Para quem já pegou uma revista americana para ler, principalmente essas dos anos 80, 90 e tal, é até chato ler, né? Porque assim, são 10, 12 páginas de anúncios intercalados com a história, né? Então você lê duas páginas, uma página de anúncio. Lê mais uma página, duas páginas de anúncio. Lê... E o vilão fala, cara, e o meu plano é anúncio. Exatamente, cara, exatamente. Eu lembro de uma coisa da revista do Superman, que foi muito engraçado, que tava tendo a história normal dele enfrentando o Apocalipse, se eu não me engano, aí de repente eles mudaram pra uma página que era um anúncio do Snickers, que era também do Superman enfrentando o Apocalipse, então muita gente ficou confusa, achando que aquilo era parte da história. Nossa, Deus. É desse jeito. Ah, e é que eu vou só citar uma coisa, tá? É que isso aqui não precisa entrar muito em detalhe, não, mas a forma que revistas são lançadas nos Estados Unidos, ou eram lançadas na banca na época lá, é um pouco diferente do que a gente tem aqui em relação à data que fica na capa da revista, né? Normalmente, revistas lá que são tipo uma Veja, entre aspas, lá, que é uma revista semanal. Todas as revistas, elas vêm com a data em que a revista vai ser recolhida da banca, não a data que a revista foi para a banca. Então, por exemplo, uma revista semanal, normalmente ela tem impresso na capa ou no editorial a data uma semana depois. As revistas que são tipo uma Veja, só que mensal, ela tem normalmente a data um mês à frente do que a data que ela chegou na banca. E os quadrinhos, até hoje, eles vêm com uma data impressa na capa de 2 meses à frente do que a data que eles realmente foram lançados. Durante os anos 80, chegou a ser 3 meses de diferença. Então, por que eu estou comentando isso? Porque isso pode gerar muito... Para quem está começando a ler agora, isso é completamente irrelevante, tá? Eu só estou falando como uma curiosidade. Pode gerar confusão que a pessoa olha lá que a Panini está publicando, a Amazing Spider-Man 30... Aí ele pesquisa na internet e vê que a revista é de setembro. Ele fala, então a Panini tá com só 10 meses de diferença agora, por exemplo. Mas na verdade são 12 meses, porque a revista não é de setembro. A data que vem na capa é 2 meses depois que a data que ela realmente chegou na banca. Enfim, só tem essa diferença de data de venda e data de capa, né, nas revistas. E eu já vi que um dos motivos que isso é bem comum no mercado dos Estados Unidos é justamente a revista ela sempre parecer mais atual, né? Porque você tem ali o cara chegando um mês depois para comprar a revista, tipo uma Veja, né? E ela ainda está com uma data atual, né? Então o cara ainda pega sem ter a noção de que ela está desatualizada, tá? Então, tem todo o motivo do mercado lá, né? E eu tentei explicar e eu acho que eu deixei mais confuso do que... Não, deu pra entender bem. Em resumo, a data que tá na capa não é a data que a revista foi pra banca. Ela normalmente vai 2 meses antes do que a data que tá na capa. Sim, nos Estados Unidos, deixando bem claro que é nos Estados Unidos. A gente tá falando de mercado dos Estados Unidos, por enquanto. É. E uma outra coisa também que nos Estados Unidos é extremamente diferente daqui é que, assim, no final dos anos 60, início dos anos 70, quadrinhos estavam vendendo pra caramba lá. E aí começaram a abrir algumas lojas especializadas em quadrinhos, que são as chamadas comic shops, né? Loja de quadrinhos, basicamente. Lembrando que nos Estados Unidos, a banca de jornal é bem diferente da nossa banca de jornal. A banca de jornal lá vendia, surpreendentemente, jornal. Tá? Foi muito difícil eles colocarem revistas semanais, revistas mensais, na banca de jornal. Porque era uma banca de jornal, era uma banca pequena que só vendia jornal todos os dias. Eu agora nem tanto, por causa de várias internet, muitas coisas, mas quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos, eu trabalho já faz mais ou menos uns 20 anos, quando eu falava pros norte-americanos que eu conheci, que se vendia quadrinhos em banca de jornal, eles ficavam maravilhados. Eles falavam, nossa, que ideia genial! Porque eles não sabiam, era uma prática que para eles era tão, tão absurda quanto eu falar que a gente vendia quadrinhos em semáforo, sabe? Então eles achavam um negócio genial e absurdo. Nos Estados Unidos não se vendia quadrinhos na banca de jornal, se vendia quadrinhos em loja. É isso que você vai falar agora, né, Eric? Isso, exatamente, que assim... Ele existia essa venda inicial nas bancas, entre aspas, né? Igual a gente vê tipo em Watchmen, por exemplo, que tem a banca, que o menininho vai lá ler e tal. Só que nos anos 70 começaram a surgir essas lojas, comic shops e tal. E assim, só voltando aqui um pouquinho, né? Vendia-se quadrinhos em loja de tipo supermercado, vendia em vários lugares nos Estados Unidos, né? Era mais amplo, assim. O principal ainda era a banca ali no início. Mas nos anos 70 começaram a surgir as comic shops. Aí no início dos anos 80, mais ou menos, a Marvel, algumas editoras, vendo que as comic shops estavam crescendo bastante, né? Eles começaram a lançar algumas revistas exclusivas para comic shops. Igual aqui, às vezes, sai revista direto para livraria, né? Não sei se... Tô dando um exemplo aqui, mas não sei se é exatamente a mesma tratativa, não. E a grande diferença de uma comic shop é que, por exemplo, como que funciona a venda na banca? A editora passa, eu vou resumir, né? Ela passa X revistas para a banca, o cara da banca vende e ganha um pouco em cima daquilo, e o que não vende volta para a editora. É basicamente isso. Na comic shop, o dono da comic shop fala assim, eu quero comprar X revistas. A editora vai lá, vende para a comic shop, e aí... Ah, o rojão é do cara agora. Se ele não vender, problema dele. Ele que levou o prejuízo. A editora já ganhou o dinheiro que ela tinha que ganhar, né? Basicamente isso. Então, o mercado nos Estados Unidos, ele mudou que durante os anos 80 foram crescendo cada vez mais as comic shops a ponto de não de revistas serem vendidas só em comic shops, basicamente. Então, hoje lá o mercado funciona mais ou menos assim. A editora, ela publica ou online ou ela manda uma revista que eu acho que chama Previews para as comic shops, falando tudo que ela pretende lançar nos próximos 3 meses. O dono da comic shop dá uma olhada, aí ele fala assim, tá, Homem-Aranha vende bem, então eu vou pedir 100 unidades de Homem-Aranha, X-Men eu vou pedir tanto, e ele manda um pedido pra editora. Tem um intermediador no meio do caminho, que é a distribuidora e tal, mas basicamente isso. Ele manda o pedido pra editora, a editora imprime os quadrinhos, vende pra comic shop... E agora é o dono da comic shop que tem que dar o jeito de vender as revistas. A editora já ganhou o dinheiro dela. O ponto positivo de uma comic shop... Vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? Eu sei mais ou menos só. o ponto positivo de uma comic shop é que na banca, a editora ela vai imprimir X unidades sem saber se vai vender ou se não vai. E aí o que não vende bem, ela acaba cancelando. Numa comic shop, a editora ela imprime só a quantidade que ela precisa vender. Então ela nunca tem prejuízo, vamos dizer assim. Isso possibilita o lançamento de séries menores, né? Você consegue ali ter uma minissérie da, sei lá, da Gata Negra, uma minissérie do Manto e a Daga, sei lá, que provavelmente se fosse em banca não sairia. O ponto negativo é que todo mundo que for comprar quadrinhos tem que efetivamente ir em uma comic shop. Então ele elimina totalmente aquela questão da compra casual, né? Que a pessoa vai na banca comprar um jornal e aproveita e compra um quadrinho pro filho, por exemplo. E tem um outro ponto negativo, que é a pessoa que compra precisa ir até um lugar e você não tinha tantas comic shops assim. Sim. Isso era um pouquinho restritivo. Tanto que algumas editoras, elas estão meio preocupadas porque acabaram ficando na mão de uma ou outra distribuidoras específicas. Então, esse tipo de distribuição, como você disse, ele tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? Distribuir em banca pode ter pontos positivos e pode ter negativos, como você falou. Você não sabe quantas revistas vai vender e você imprime uma quantidade que você acha que vai vender. Mas, ao mesmo tempo, você está levando o quadrinho de uma forma mais, como você falou, acidental, mas é mais fácil para a pessoa que vai comprar. Então, assim, os dois métodos têm prós e cons, né? Agora, a gente tem um negócio chamado internet. Mudou um pouco, né? Que fez a gente começar a dar uma olhada melhor sobre os prós e contras de cada um desses dois tipos. Só um comentário que eu ia falar da Comic Shop, que é importante também destacar, é que, assim, a partir do momento que o dono da Comic Shop ele recebe ali as solicitations da Marvel, né? Solicitations é aquilo que vira notícia que a gente vê todo mês, né? A Marvel anunciando as revistas dos três próximos meses. Tô falando Marvel, mas é geral, né? Todas as editoras. Os donos das comic shops, eles dão uma olhada e eles pensam assim, ó, isso vende, isso não vende, eu vou pedir só um pouquinho desse, um pouquinho daquele e tal. Então, você acaba tendo as editoras fazendo uma campanha muito grande quando elas querem lançar uma coisa nova para que os donos das comic shops comprem. Porque se o dono da comic shop não fizer pedido, o público não vai saber da revista, né? Então, quando você vai ter, sei lá, Vingadores versus X-Men, a Marvel começa a lançar notícia para tudo quanto é lado, não é só pro público que vai comprar a revista, mas é pro dono da comic shop pensar assim, caramba, isso vai vender, eu vou pedir muitas unidades pro meu público comprar e tal. Então o mercado lá é bem diferente em relação a isso, né? Tem algumas outras coisas que às vezes a Marvel faz também, que as editoras fazem, né? Que sei lá, eu dei o exemplo do Vingadores versus X-Men. Sei lá, a Marvel quer garantir que todo mundo vai ter acesso àquilo. Então ela permite a Comic Shop devolver uma parte da revista se não vender. Aí isso faz com que o cara peça mais. Outras coisas também que acontecem são capas variantes, né? Que a gente vai falar melhor aqui, mas tem alguns tipos. Capa variante basicamente eu lanço uma revista e eu lanço a mesma revista com uma outra capa, porque isso permite com que o público escolha qual das duas capas ele quer ou compre as duas. Se comprar as duas, melhor para a editora, porque vendeu o dobro da revista. E tem algumas capas variantes que elas têm requisitos para serem pedidos, né, na Comic Shop. Eu posso estar detalhando um pouco demais aqui, mas é só para que eu queria destacar isso. Tem algumas capas variantes que elas são, por exemplo, a cada 100 revistas que você encomendar, a Marvel fala, né? A cada 100 revistas que você encomendar comigo, você pode pedir uma capa variante dessa revista aqui. Então tem algumas capas variantes que são mais caras por isso. A cada 100 revistas você pode pedir uma, a cada 100 você pode pedir 10. Tem umas coisas assim, então... Figurinha prateada, né? Exatamente, existe todo esse mercado que é muito diferente do Brasil, né? E eu só queria dar esses exemplos aqui, não para quem tá ouvindo decorar e saber com precisão, mas só para mostrar que é muito diferente, né, do que a gente tá acostumado. E ainda tem a questão de se a revista, o cara da Comic Shop comprou, a revista vendeu toda e ainda tem cliente querendo comprar, a editora às vezes faz uma reimpressão daquela revista, e aí ela dá uma mudadinha na capa, muda uma cor e tal, pra vender mais ainda, né? Porque quem é colecionador fanático vai lá e compra também essa, porque mudou a cor da logo da capa. Então... Só pra comentar isso que o Eric disse, uma coisa que a gente até nem falou é que quando a gente tava comentando que nos Estados Unidos tem vários títulos do Homem-Aranha, o título Amazing Spider-Man, por exemplo, ele chega em uma certa numeração e ele pode se tornar Amazing Spider-Man volume 2 pra voltar pro número 1, né? Isso acontece em alguns títulos de vários heróis, né? Ou seja, além de vários títulos, os títulos mais dos anos 90 pra cá começaram a ter volumes, né? Porque é a mesma história, só que reseta daí o número, né? É, porque tem uma coisa, as editoras grandes, especialmente a Marvel, DC e as outras, elas fizeram uma pesquisa e notaram que revistas com números muito grandes, 470, 280, 820, elas afastavam um pouco os leitores. Porque os leitores olhavam e falavam, nossa, essa revista é a revista 453, eu vou ter que ler 452 revistas antes dessa. Então, o número muito grande, ele intimidava um pouco alguns leitores. Então, eles faziam isso de resetar, fazer em volumes, para não assustar os leitores que estavam chegando. É como se eles cancelassem a revista e começassem no mês seguinte com uma nova revista, só que com o mesmo nome. A única coisa que mudava é que voltava a ser o número 1, né? Só que a história se segue de onde parou normalmente, ou seja, o cara que vai comprar o número 1 na ilusão de que vai iniciar uma história, digamos, completamente um universo novo, ele vai quebrar a cara, porque basicamente tem muita coisa que rolou antes e que ele vai acabar... Sei lá, nessa Homem-Aranha agora que resetou, por exemplo. Ele vai ver um personagem lá, o Homem-Aranha tá junto com o Boomerang aqui. Só que o Boomerang apareceu há muito tempo atrás, ele teve diversos confrontos com o Boomerang. Só dando um exemplo, assim, que tipo... O Homem-Aranha já foi e voltou um monte de vez. Vai atrair novos leitores, é uma nova fase, um novo arco iniciando. Porém, a cronologia tá ali e o cara, digamos, ele vai ter aquela carga cronológica de qualquer maneira, né? É mais para uma estratégia, né? O que eu ia comentar é que, assim, quase sempre... eu vou falar quase sempre porque não dá para afirmar com certeza. Mas quase sempre, quando eles vão zerar uma numeração, eles fecham todos os arcos que estavam abertos principais para que a nova número 1, ela comece, tipo assim, beleza, se você souber o que veio antes, é bom. Mas não tem nenhuma história em desenvolvimento que está continuando aqui. Essa número 1, ela começa uma fase nova. Então, realmente, a número 1, ela acaba sendo boa para novos leitores, né? Eu diria que as tramas, né? As tramas são fechadas. Porém, os personagens, continua toda a carga. Tipo, o Dr. Octopus, ele não vai, tipo, ter a origem dele de novo. Ele vai aparecer a primeira vez e tal. Não. A gente está falando tudo isso em condições ideais, né? Normalmente, sim. Quando a coisa é bem feita. Claro que vai acontecer uns desvios do caminho, de vez em quando sai uma que você chega e fala, então... Mas acontece. A ideia é que não aconteça. A ideia é que os caras façam isso. Vamos mudar o título. Tem roteirista que é maluco, né? Que o cara... Não, o personagem é do jeito que eu escrevo e o que outros escreveram não interessa. Eu mudo a personalidade ao meu bel prazer e tal. E aí que o trabalho do editor entra, né? Quando tem um editor bosta, vira bagunça. Agora, quando tem um editor bom, um editor que sabe, conhece os personagens... Ou assim, tirando um pouco, né? Um pouco... Vendo um pouco o lado do editor, afinal de contas, eu trabalho como editor. Às vezes o editor fica numa sinuca de bico. Você imagina, você é o editor de um personagem, tá rolando uma história, tá legal, tá dentro do seu personagem, chega o teu editor-chefe e fala, então, no filme o Homem-Aranha vai ter teia orgânica, agora o Homem-Aranha tem teia orgânica nos quadrinhos. E aí, o que você faz? Você vai ter que arranjar uma desculpa pra isso. É um problema, tipo, mais ou menos, né? Vai atrair o pessoal que curtiu no filme, mas... Quem já acompanhava antes, provavelmente vai achar o negócio que vai acabar ficando forçado. E daí, tipo... Dependendo tipo, porque da qualidade nem que na do história roteirista. Faça sentido, sabe? Na história pode fazer sentido, mas... Digamos por exemplo, que, outro exemplo que não é nem tão dramático assim. Então, agora o Homem-Aranha é Vingador. E aí você vai sentar com o roteirista e falar, então, sabe aquela história que a gente ficou há todos esses anos falando por que, que o Homem-Aranha não ia ser Vingador? Então, a partir do mês que vem ele é Vingador. Você tem que conversar e ver, né, com o roteirista, com a pessoa que tá fazendo. E, por exemplo, se não for o caso do Homem-Aranha, que ele não tem apenas um título, você vai sentar e conversar com o roteirista dos 3-4 títulos envolvendo o Homem-Aranha. Então, às vezes, não é só o coitado do editor que, né, é tipo, a ordem vem de cima, ele tem que se virar. Sim. E vocês comentaram aí do o Saladino comentou do mix, né? E eu acho que é interessante a gente falar de... Antes de puxar outra coisa... Pode falar. Uma coisa que o Eric falou lá das vendas, etc. O que acontece pelo lado ser diferente é, por exemplo, nesse exemplo que o Eric deu. Ah, o cara da Comic Shop pediu 100 edições de Homem-Aranha pra Marvel. É, vai vender que só o diabo. Só que aí falhou tudo e ele vendeu 20 edições. A Marvel não tá nem aí, ela põe lá nas contas dela pra divulgar que, opa, vender esse público, esse título vendeu 100 edições. Exato. Efetivamente, se você for ver, vendeu só 20. É, foi, isso gera umas abominações muito estranhas do pessoal chegar e falar que tal título vende muito bem, ah, e tal título vende muito mal. Como é que você sabe se esse título vende mal? Se, por exemplo, o cara olhou e falou, ah, esse título não vai vender, e comprou 5. Aí na loja dele vendeu 5, só que foram mais 30 pessoas perguntando daquele título. E aí, você sabe qual título que vendeu bem ou mal? É, acaba tendo uma média, mais ou menos, porque se parar pra pensar, se a Comic Shop funcionar certinho, o cara vai otimizar o máximo o que ele pede, o que vende e tal. Mas sempre, nunca vai fechar exatamente a conta, né? É. E realmente, na lista de mais vendidos e tal, a editora fala assim, ó, vendi tanto nesse mês. Pra quem? Para as comic shops. A pessoa foi efetivamente lá comprar? Não necessariamente. E uma outra coisa, que é uma coisa que vem acontecendo dos anos 80 pra cá. Acho que é final dos anos 80 pra cá, posso estar errado. Tá? Muita gente, e isso aconteceu lá, e isso tá acontecendo um pouco aqui. Muita gente tá deixando de comprar as revistas mensais. Por quê? Elas estão esperando encadernado. Nos Estados Unidos isso era muito, tá sendo um mercado muito maior. Por quê? Porque nos Estados Unidos aumentou o número do que a gente chama de leitor ocasional. É o cara que ele não acompanha todo mês, mas ele quer pegar aquele arco de histórias que ele viu e achou interessante. Ah, ele chega na Comic Shop, ah, esse número tá no... Ah, eu tenho o número 1 aqui e o número 2. Ah, então vou esperar chegar o encadernado. Então, porque dos anos 80 pra cá, vários títulos que se falavam que não se vendiam bem, começaram a vender muito bem encadernado. E aí você tem aquela coisa do, pera, se vende bem encadernado, por que que não vendeu bem na revista mensal? Quer dizer, então tinha essa coisa da peculiaridade do esquema americano de venda, que acaba fazendo uns números meio esquisitos pra gente. Sim, e dos anos 2000 pra cá, eu falei que a Marvel começou a lançar tudo mais em formato de arco, ali de 6 edições e tal, justamente com essa visão do encadernado também, né? Ela já lança em arcos pra fazer o encadernado. Aliás, vamos dar o crédito a quem tem o crédito. E o Magaren vai ter um ataque do coração agora. Eu sei quem é. Quem pegou e chegou e falou, vamos arrumar essa coisa de encadernado pra sair encadernado desse tamanho num preço legal, foi o seu Quezada. O seu Diogo Quezada foi um dos caras que chegou, sentou e deu uma organizada no esquema de encadernados da Marvel por um bom tempo. Que, inclusive, na época que ele assumiu como editor-chefe total, se eu me lembro bem, a Marvel estava saindo de uma falência e toda essa... Ele, inclusive, conseguiu uma forma de imprimir os encadernados de forma mais barata no Canadá e vender nos Estados Unidos. Um lance administrativo desse... que deu um fôlego muito bom que a Marvel estava precisando. Não concordo com um monte de coisa, inclusive de parte visual dele, mas na parte administrativa ele deu um fôlego para a Marvel que, se não fosse ele, a gente não ia ter o mercado de encadernados que a gente tem hoje na Marvel, pelo menos. É isso. Isso é uma coisa bem comum lá no Japão. No Japão eles lançam as revistas, os mangás, os capítulos de mangás, saem naqueles calhamaços que o pessoal já deve ter visto, de um zilhão de páginas lá, com papel jornal e tal. Mas o pessoal compra aquilo, lê e joga fora, põe pra reciclar. O que eles compram mesmo são os encadernadinhos, que é parecido com o que sai aqui, os títulos, os tankōbon que eles chamam. Essa cultura de... A gente não vai colecionar Esse que se eu tiver 5 edições dessa daqui, eu tenho que mudar de casa que eu não consigo mais entrar na casa. Então, ou você faz a casa com ela, assim, né? Exatamente. Exatamente. E aí a gente tem a questão do mercado no Brasil, que é um pouco diferente, na verdade é muito diferente. É completamente diferente. Comecei a falar um pouco, mas é totalmente diferente. Primeiro porque a venda em banca ainda é o mais comum, apesar que agora entrou internet, mas entrou internet nos Estados Unidos também, né? Então eu tô deixando a internet um pouco de lado aqui. Mas a venda na banca ainda é o principal, né? E aqui não se sustenta revistas solo de cada personagem com 20 e poucas páginas, igual o Saladino comentou. Então, por muitos anos, e até hoje ainda é um pouquinho, foi comum a questão das revistas mix, né? Que é o motivo que na revista do Homem-Aranha lá, da Editora Abril, a gente tinha Homem-Aranha e histórias do Quarteto Fantástico, porque o Quarteto Fantástico não tinha uma revista deles em si. Né? Porque, como é, Saladino? Ninguém se importa com o Quarteto Fantástico, como que é? Eu falei que tem poucos fãs, que é uma pena, porque eu gosto do Quarteto Fantástico! É, o Aranha, nesse caso, aí a gente tem aquelas coisas, né? Tipo, aquela coisa, o cara compra o Homem-Aranha, de vez em quando ele tem duas histórias do Aranha e uma de outro herói, daí beleza, mas tinha edições, na época de Abril mesmo, eram poucas e tal, que tinha uma história do Homem-Aranha, ele tipo duas histórias, sei lá, uma do Kazar e uma do, sei lá, de um outro personagem menor da Marvel. Pô, pelo menos você não é fã do Hulk, pô. A revista do Hulk, muitas vezes, nem na capa, coitado, aparecia. Tinha Star Wars na capa. É, até Star melhor, Wars, né? Até melhor. Ele tinha uma historinha de duas páginas lá, só pra dizer que ele tava lá e... É, o Aranha com o Quarteto ainda era de boa, porque era uma fase boa do Quarteto que saiu com o Aranha. Agora teve uma época que o Aranha ficou com os Novos Guerreiros, cara, aí a coisa ficou... É, e assim, Aranha e Quarteto tem várias histórias dos personagens interagindo. O Peter Parker, o Homem-Aranha, é amigo do Tocha Humana, então... Tá, é, o problema, e aí eu vou falar do lado que eu vi, é que você tem... É, revistas que você precisa ter. Homem-Aranha, X-Men, Vingadores. Você tem revistas que precisam sair porque tem uma quantidade grande de público, de fãs. E tem títulos que, por mais que você adore, que você fale, são maravilhosos, são excelentes, é o meu personagem favorito, ele não vende uma revista sozinho. O que é uma pena. Eu não tô aqui criticando quem é fã. Sabe, se eu fosse criticar, eu tinha que começar por mim, porque eu sou. Eu gosto muito de personagens da Marvel que nunca iam vender sequer sem revistas. Eu adoro. Eu sou fã do Namor, eu sou fã do Surfista, sabe? Aí, achamos o fã do Namor. Aê. Eu sou fã do Namor, eu gosto do Namor. Finalmente. Nos anos 40 ele era carro-chefe, né? Eu fiquei chateado de saber que a pronúncia certa não é Namor, é Namor. Ah. Sabe? No Brasil falei, é Namor. É, Namor, o nome certo dele é Neymar, mas... Só que assim, tem muitas histórias que tem muitos quadrinhos, muitos títulos que são muito bons, mas que não vendem. A editora, quando eu era editora, acho que boa parte da discussão que eu tinha com fãs e com leitores que conversavam comigo era: por que vocês não publicam X? A gente editor quer publicar material de qualidade, a gente quer que vocês leitores tenham o melhor material para ler. Mas a editora precisa que venda uma revista. Por quê? Ela vai imprimir 10 mil, 15 mil exemplares. Se não vender uma quantidade razoável, ela não tem como pagar a próxima edição, o próximo número. Sabe? A editora, ela não fica muito feliz de tomar prejuízo. Sabe? Acho que ninguém fica feliz de tomar prejuízo. Que absurdo, que absurdo. Né? É triste dizer isso, mas... Né? É, existe uma quantidade mínima, uma quantidade que você pode falar, ok, vender um pouquinho menos do que eu queria, dá pra continuar e tal. Mas aquela coisa, eu vou imprimir 10 mil edições e vai vender 1.000, não é bom pra editora. Ela não vai querer fazer isso. Ela vai fazer mais uma edição pra ver se recupera. Na terceira ela vai falar, putz, não deu. Então, uma das coisas que a gente ia falar é quais os títulos são escolhidos e por quê. Tanto na editora, a editora, vamos supor, a editora que publica um título no Brasil, ela vai, os chefes da editora vão conversar com os editores, vão conversar com o editor-chefe, vão chegar e falar: a gente precisa publicar estes títulos aqui porque eles estão contando histórias necessárias para o universo, no caso da Marvel. Você quer Homem-Aranha, Vingadores, Homem de Ferro, Wolverine, X. Você tem linhas que precisam ter títulos base, sabe? Por exemplo, em X-Men, você tem que traduzir para título dos Mutantes, você tem que publicar X-Men, sabe? Em Homem-Aranha, você tem que publicar Amazing Spider-Man, porque são as bases, as coisas essenciais acontecem ali. E, para completar a quantidade da revista, você precisa decidir quais são os outros títulos que são essenciais. Todo ano, ou cada 6 meses, tem uma conversa muito grande, uma discussão muito grande de quais títulos vão ser colocados para vender, quais a gente pode fazer, quais precisam sair. Tá? Então, é uma discussão imensa, com pessoas que entendem e que conhecem os quadrinhos, e ouvindo leitores, matérias, artigos, até mesmo como que a Marvel faz isso. Então, é assim que a gente faz, mais ou menos. Eu me adiantei um pouquinho porque eu vi que dava pra falar e já, pumba, já peguei e falei isso. Não, sem problema. E uma coisa que eu comentei lá no cast que a gente fez sobre a Editora Abril, por exemplo, uma coisa que me surpreendeu foi que o Batman, por muito tempo, a revista dele não vendia aqui no Brasil. Tanto que ele ficava de carona nas revistas dos outros, porque ninguém se importava com o Batman. O que é o Batman, vamos dizer. Mas... Ah, antes do filme, Homem de Ferro não vendia no Brasil. É, também. Homem de Ferro foi criado em 2008, pô. É, Homem de Ferro era um personagem secundário. Ele só foi começar a ter destaque depois do filme. Tanto é personagem secundário, porque tanto foram os personagens que a Marvel ficou que ninguém quis comprar. Exatamente. Capitão América, Thor... Eu não estou dizendo que é um personagem ruim que não tenha boas histórias. Eu estou. É problema seu. A decadência é que, tipo, hoje o Homem-Aranha, o cara que tinha 6 títulos nos anos 80 e 90, ele é sidekick desse cara bucha aí que, sei lá, foi trocado pelo Máquina de Combate nos jogos de arcade. Eu não vou entrar nessa discussão. Eu só ia comentar que a gente não falou aqui, mas às vezes se a pessoa for mais nova na revista, ela não sacou, o Saladino editou as revistas do Homem-Aranha durante uns 7 anos aí pela Panini, né? A gente não comentou esse detalhe. Eu tive o prazer e a honra de trabalhar com quadrinhos do Homem-Aranha por uns 6, 7... quase 8 anos. Não só Homem-Aranha, né? Falei Homem-Aranha. Homem-Aranha, X-Men, Wolverine e a linha Ultimate. Ou seja, o que vendia menos, né? Que quase não vendia, né, da Marvel. É, porque falaram assim, esses daqui vendem bem. Se você fizer qualquer coisa errada, não vai dar problema nenhum, vai continuar vendendo bem. Então, na época do Saladino, na sessão de cartas ali, eu lembro que logo no pós-pacto, era praticamente uma carta por edição falando alguma coisa do pacto e ele tentando contornar ali, falando, não, por que isso, por que aquilo. Aí eles cortaram a sessão de cartas. Tem uma coisa que o pessoal fala, esse arco de histórias dessa saga é muito ruim. Aí eu falo, tá, o que, que eu vou fazer? Eu vou pular esse arco de histórias? Eu vou simplesmente não publicar? Aí tem um detalhe, né? Deixa eu puxar uma coisa aqui que eu acho que é importante. No Brasil, a gente tem editoras, que não é a Marvel que manda a revista pro Brasil. Você tem uma editora brasileira que pega esse material da Marvel, faz uma tradução desse material, adapta o material tal, e lança no Brasil. Já foram várias editoras que fizeram isso, né? Então, às vezes, uma dúvida que o povo fica é tipo assim, por que tem Homem-Aranha 1 da Abril, Homem-Aranha 1 da Panini, Homem-Aranha 1 da RGE e tal? É justamente porque você teve várias editoras no Brasil que publicaram revistas Marvel e... Por exemplo, Homem-Aranha começou por uma editora chamada Ebal, a gente já fez um tweetcast falando sobre ela, passou para Block, depois RGE, a gente também já fez, depois a editora Abril, que foi a que ficou mais tempo, não sei se a Panini já bateu o tempo, eu acho que deve estar quase batendo, não bateu. Se não bateu, tá bem perto de bater o tempo. Porque a Abril, ela assumiu parte do universo Marvel em 79 e foi até 2001. Homem-Aranha entrou em 83. Eu posso estar errando os números, mas eu acho que é isso mesmo. E a Panini assumiu em 2002 e em 2020 ainda está publicando. Então, 18 anos. Agora está exatamente completando 18 anos. Basicamente o mesmo tempo. Exato. Então, assim, aí teve a Abril, teve a Panini, que é a que está agora, né? Você tem outras editoras, assim, que já publicou uma coisa ou outra, tal, que é a Mitos já publicou algumas coisas, a Salvati lançou uma coleção de encadernados e tal. Pandora publicou o Garota Aranha? Exatamente. É, e aí entra até um detalhe, né, que a gente falou assim, a Mitos publicou. E a Mitos, eu acho que ainda é, né, quem faz a edição das revistas da Panini. Ainda é, né? Ainda é. Então existe uma empresa chamada Mitos que faz essa adaptação basicamente, eu acho que o Saladino pode até falar melhor que eu, né? Basicamente, ela pega a revista americana e converte, entre aspas, para a revista brasileira, né? Se puder falar um pouquinho desse processo. Faz o trabalho de tradução e de produção da revista, tá? Que não é só, traduzir é rápido, 2-3 dias você já traduz. Não. Tradução, tem que fazer a revista mesmo, quando você coloca 3 páginas, 3 histórias, tem ou mais, ou coordena. Quando você faz a adaptação, chegar e falar, tá, essa saga aqui aparece esse personagem, só que ele morreu em outra saga, então você tem que publicar essa saga antes. Fazer todo esse planejamento também é do estúdio que faz o trabalho para a Panini. No caso, a Mitos. Na época que você trabalhava, eu acho que tinha até revisor lá, né? É isso, tinha. Teve uma vez que uma pessoa reclamou que em 5 revistas que eu editava, em 5 revistas no mês, tiveram 2 erros e eu fiquei desesperado. Eu perdi a minha noite de sono naquela semana, tá? Porque passaram isso. É, e hoje em dia... Bom, deixa pra lá. Bom, deixa pra lá. Bom, mas o que acontece... Deixa pra D-E-I-C-H-A. Voltando ao lance de várias editoras publicarem a mesma coisa, é mais ou menos que nem um filme que passa na TV aberta, sabe? É, quando passa, vamos supor, deixa eu pegar um filme aí, Avatar. Não é o James Cameron que botou Avatar na televisão pra passar. Ele vendeu, ele fez um contrato com aquele canal de TV, e aquele canal de TV pode passar Avatar por tanto tempo. Passou um tempo, aquele contrato deixa de valer e outro canal pode comprar e passar ao mesmo tempo que um canal de streaming pode comprar, porque streaming e TV aberta são coisas diferentes, e pode passar também Avatar no canal de streaming. Então, com os quadrinhos acontece alguma coisa um pouquinho parecida, só que é imensamente mais complicada. Você tem os títulos, né? A Marvel, ela vende, faz um contrato para vender os títulos. É, por exemplo, vocês sabiam que para a Panini publicar Amazing Spider-Man, Peter Parker, Espetáculo Spider-Man, Spider-Man são 3 contratos diferentes. Ela paga para poder publicar cada um deles, tá? E em seguida, tem um tempo que ela pode publicar aquilo e tá, no contrato está tudo especificado. Quantas revistas ela vai poder fazer por um ano, papapá. E depois disso, ela ainda paga pelos arquivos da revista. A revista tá lá desenhada, lá nos arquivos da Marvel, ela paga para poder usar os arquivos. E aí ela tem esse direito de poder publicar esses quadrinhos por um tempo X. Normalmente os contratos têm um negócio chamado preferência de venda. Acabou o contrato, a preferência é para quem já estava com aquele contrato, no caso a Panini. Então, é mais fácil para a Panini comprar de novo aquele título, porque a Marvel reconhece pelo contrato que eles fizeram um bom trabalho, então eles dão a preferência para aquele título. E aí ela pode renovar o contrato e publicar mais novamente aquele título. Se por algum acaso a Panini falar, eu não quero mais publicar esse título, ela abre mão e... de repente, outra editora pode se interessar em fazer, o que é o que aconteceu. Por isso que a gente teve várias editoras no Brasil que publicaram revista do Homem-Aranha ou de outros personagens. Então, é como se fosse um filme, uma novela ou um programa de televisão que é vendido para canais diferentes. Mais ou menos, tá? Eu falei de forma resumida. Não, mas dá pra ter uma ideia. Um negócio que é complicado até não poder mais. Até porque o trabalho da Mitos atualmente, né? Ela recebe o arquivo, mas ela tem que, igual você falou, ela tem que fazer uma série de coisas, né? Ela tem que traduzir o arquivo, tem que revisar, tem que... Enfim. E a Panini, ela tem uma característica um pouquinho diferente só das outras, é que na Europa, pelo menos, a Panini é representante oficial da Marvel, né? Como se fosse uma Marvel Europa, entre aspas. É que, na verdade, é como se fosse um outro contrato, né? Você faz um contrato... que facilita para você fazer outros contratos. É uma coisa entendi. Assim. É, tá. Mas enfim, então no Brasil tem essa questão que é um pouco diferente, é que saem ou em mix ou em encadernados, né? E uma coisa que tem acontecido bastante no Brasil recentemente é que isso acaba gerando um pouco de confusão para quem quer ler, se a pessoa quer ler tudo do Homem-Aranha e tal, pelo menos na minha opinião gera confusão, né? É que assim, na época da Abril, você tinha duas revistas principais do Homem-Aranha, que era Homem-Aranha e Teia do Aranha. É, a Teia, por uma época, ela republicou coisa antiga e tal, mas chegou um ponto que as duas publicavam coisas atuais. Então, nas duas revistas, saíam os títulos do Homem-Aranha e algumas minisséries que eram lançadas nos Estados Unidos também saíam nessas revistas. É, lá no Mix, ia tudo no meio. Agora no Brasil, eles estão fazendo uma coisa que é bom para quem quer comprar também, né? Na verdade é muito bom, se parar pra pensar. Eles reduziram um pouco a quantidade de páginas e quantidade de títulos mensais que saem e estão lançando em encadernados. Então, por exemplo, a Panini, ela teve uma revista chamada Teia do Homem-Aranha. Eu acho que é da época do Saladino. Na minha época, fiz parece aqueles velhinhos, né? Fiz muita Teia do Homem-Aranha. Melhor que a revista principal, aliás, na época. É. Depende do caso, porque né, é, a ideia, quando eu editava, era que a Teia do Homem-Aranha fosse uma revista que complementasse o mix de Homem-Aranha, que tivessem histórias que complementassem o título principal. Às vezes nós tínhamos um material muito legal, e às vezes a gente tinha um material que falava, eu não acho muito legal, mas a gente tem que publicar de qualquer jeito, então vamos colocar na Teia do Homem-Aranha. Sabe? Porque eram materiais. Vocês lembram lá atrás que a gente falou de cronologia? Sabe? Uhum. É, vamos supor que tem uma minissérie em que um vilão morre e entra outra pessoa no lugar do vilão. Sabe? Aconteceu isso muito com o Kraven, aconteceu isso com o Mistério, aconteceu isso com vários vilões que morria um vilão e entrava outro no lugar dele. Então você tinha que publicar uma série que não era tão legal. Porque na revista mensal do Homem-Aranha, ou em uma das revistas, esse vilão novo ia aparecer. Então é aquela coisa do, tá, então vamos colocar na Teia do Homem-Aranha. É assim, é um golpe baixo que você vai tomar, mas precisa. Eu tenho um orgulho de muitas coisas legais que saíram na Teia do Homem-Aranha, e eu olho algumas que eu falo, ai, ai, tinha que sair, né? Fazer o quê? E eu peguei o exemplo da Teia do Homem-Aranha aí, é, porque assim, no início ela até publicava alguns arcos mais fechados e tal, mas assim, basicamente o que ela passou a fazer depois era publicar 6 títulos diferentes americanos na Teia do Homem-Aranha, né? Então você tinha, por exemplo, na época, teve uma época que tinha, agora eu não lembro se era Teia do Homem-Aranha ou Teia do Homem-Aranha Superior, mas acho que era do Superior. Você tinha Superior Foe saindo, que eram os inimigos superiores. É, tinha Venom. Os inimigos superiores do Homem-Aranha foi um dos títulos mais legais que saiu na Teia do Homem-Aranha. Sim, era muito bom. Por isso que eu digo que a Teia do Homem-Aranha era melhor do que a revista principal. Aí mas tinha Venom também, tinha o Venom Flash Thompson, que começou legal e depois... Depois de Las Vegas, caiu. Coitado. Ah, mas depois a Teia do Homem-Aranha, no início dela eu gostava bastante, porque ela pegava alguns títulos que não eram necessariamente presos à fase que eu não gostava muito do pós-pacto, sabe? Eram títulos, por exemplo, Amazing Spider-Man Family, que pegava, sei lá, histórias que se passavam lá no início da carreira do Homem-Aranha, e tipo, eu achava legal esse tipo de coisa sendo publicada ali, sabe? As primeiras 3-4 edições eram quase só coisas, digamos, extras, assim, sabe? Sim. Mas... tinha muita coisa legal. Realmente tinha muita coisa legal. O Family tinha uma coisa muito legal. E como o Family era um mix americano, se parar pra pensar, né? Que tinham várias histórias. Sim, mas muito aí bom, o que eu queria comentar é assim: essa Teia do Homem-Aranha, ela tinha vários títulos sendo publicados lá. Então, se você quisesse ler um arco da, sei lá, do Superior Foes, por exemplo, você tinha que comprar 5 teias do Homem-Aranha, e aí você ia ter. Pra você ter o arco completo ali do Superior Foes. E às vezes você nem gostava das outras histórias. Então, uma coisa que a Panini passou a fazer recentemente, ao invés de lançar um mix grande assim, ela lança os encadernados de cada título. Então, por isso que, quem tá ouvindo aqui, né? Por isso que você tem hoje em dia um encadernado da Spider-Gwen, outro encadernado do Miles, que tem volume 1, 2, 3, e por aí vai, outro encadernado de Renove Seus Votos e tal. Então, começou assim, ao invés Demolidor, de... né? É, o Demolidor acabou que o encadernado dele virou meio que a revista periódica, né? Que só tem o encadernado. Mas no caso do Homem-Aranha, você ainda tem um mix, que sai ali três Amazing Spider-Man, às vezes saiu com outra coisa junto. Você tem o mix do Venom, são as duas que você tem hoje, né? Em 2020 que a gente tá gravando. E os outros títulos, eles saem nesses encadernados. Então, assim, se você é um grande fã do Miles Morales, isso é perfeito, porque você pode ir lá e comprar só os encadernados do Miles Morales. Se você é fã do, sei lá, da Spider-Gwen, por exemplo, que eu comentei, você compra só os dela. Se você não gosta de forma alguma da, sei lá, do... Do Venom. Do Venom? É, o problema é que o Venom em si não tem encadernado. Mas se você não gosta do Ben Reilly, essa fase nova que já acabou dele, você simplesmente não compra os encadernados dele. Então você tem essa escolha, né? Então, assim, beleza, falei isso aí. Hoje o cenário é mais ou menos esse no Brasil, né? E outra coisa que eles estão fazendo no Brasil também, que eu tô até puxando um pouquinho, é que, assim, nos Estados Unidos acontece o que o Saladino comentou. Você tem ali a revista 1, 2, 3, 4, 5, 6 publicada. Aí passa 2 meses, sai um encadernado da revista 1 a 6. Depois você tem a 7 até a 12 publicada. Aí sai um encadernado com a revista 7 a 12. Lá nos Estados Unidos esse mercado está bem estabelecido já. Tudo que sai em mensal vira encadernado depois. Aqui no Brasil a Panini começou meio que a fazer isso com a partir da fase Nova Marvel, né? Que teve o Homem-Aranha Superior e tal. Ela começou a lançar também em encadernados, né? Então é só essa. São republicações do que tinha saído em mensal anteriormente. Só queria citar isso. E não é só porque. Não é só republicação. As editoras, elas começaram a ver uma coisa. A banca de jornal, ela começou a diminuir a quantidade de bancas de jornal no país. E isso não é culpa das editoras, isso é culpa da distribuição que a gente tem no Brasil, que ainda podia ser um pouquinho melhor. A distribuição de quadrinhos feito com banca de jornal, ela tem vários problemas e várias peculiaridades que são complicadas. Então muitas bancas de jornal acabaram fechando porque não conseguiam sobreviver. E a opção para isso é vender em lojas. Vender em lojas, em livrarias. Só que muitas livrarias não aceitam vender revista mensal. Muitas livrarias não querem. Para eles a logística é um pouco complicada de você todo mês ter aquela revista. Eles preferem vender encadernados, preferem vender livros, né, que eles veem como livros, não revistas. Então, para eles é melhor, por vários motivos de logística, vender encadernados. Então, várias editoras, incluindo a Panini, começou a ver um pouquinho com mais atenção o encadernado, o mercado de livrarias. Então, eles começaram a dar mais atenção também, não apenas, para os encadernados e os TPBs. E já que a gente está falando de encadernado, é interessante a gente comentar isso, né? Que, assim, eu dei o exemplo aqui agora da Nova Marvel, que eles estão, né? Na verdade, já acabou os encadernados da Nova Marvel, mas eles estão encadernando o que saiu em mensal. Só que, às vezes a pessoa tá chegando agora, ela vê esse tanto de encadernado novo e antigo também, ela pode ficar meio perdida, né? Existem esses encadernados que pegam uma fase e vai encadernando, vamos dizer assim, né? Mas existem outros encadernados que eles são temáticos também, né? Você tem, por exemplo, aquele grande... como é que chamava? Os maiores clássicos do Homem-Aranha, os maiores clássicos do Quarteto Fantástico e tal. Basicamente, eles pegavam e compilavam histórias, às vezes, de um roteirista específico, que era muito famoso, ou então histórias sobre um vilão específico, né? O Duende Verde mesmo é mestre de ter encadernado focado nele, né? Então, eu só tô falando isso para quem tá ouvindo saber da existência desses tipos de encadernados, né? A coleção histórica Marvel, que é mais recente, né? Ela era focada em vilões, né? Na primeira parte. Então você tinha ali no primeiro encadernado, sei lá, histórias principais do Abutre, por exemplo. Né? Então por isso que não era um encadernado de ordem cronológica, era um encadernado temático, vamos dizer assim, né? Porque também, de acordo com o personagem, tinham personagens que de repente apareciam nos filmes e a pessoa queria ver mais história deles. Eu vou dar um exemplo, né, totalmente bizarro, a gente não sabe se vai acontecer, mas daqui a pouco a gente vai ter um filme do Morbius. Estamos esperando, vamos ver como que eles vão lançar esse filme. Se de repente o filme for bom, for um sucesso, vai ter gente que vai querer mais, ler mais histórias do Morbius. O Maurício. Então, então é bem capaz que saia um encadernado de histórias do Morbius que não são cronológicas, são histórias legais do Morbius. É, a gente tá lançando aqui no Aracnofan, toda primeira quarta-feira do mês a gente tá fazendo um Tweep View Classic, que é um programa que, no final eu falo um pouco mais dele. É, a gente tá fazendo um programa focado em algum vilão, comentando histórias do vilão, né? E esse ano a gente já fez dois do Morbius comentando as cronologicamente as histórias dele, né? As histórias dele mesmo, não as histórias dele nas revistas do Homem-Aranha. É, essas já foram comentadas também lá no passado, né? Sim, a gente já comentou. E é isso. E o Maurício é muito elas, fã, né? O Maurício é mega fã do Morbius. E essas Maurício, histórias... Eu realmente estou esperando que o filme seja bom, vou te dizer, viu? Eu realmente estou esperando, tá? Eu também. Mas eu ia comentar que, assim, a maioria das histórias que a gente leu, elas sequer foram publicadas no Brasil. E realmente, se for ter encadernado, eles vão pegar as histórias principais, né? Que provavelmente são justamente as que tem o Homem-Aranha e tal, e não essas que a gente está lendo agora, né? Então é... Eu vou confessar aqui. Recentemente saiu, eu gosto de várias editoras, tá? Eu sou editor Marvel, eu fui editor Marvel por um bom tempo, eu gosto muito de muita coisa da Marvel, mas eu também leio das outras editoras. E antes de trabalhar com a Marvel, eu era um cara que gostava mais da DC. Recentemente eu vi um encadernado de as maiores histórias do Coringa, que muito provavelmente deve ter saído por conta do filme. Foi o encadernado foi original em inglês, americano. Aí eu falei, vou dar uma olhada nesse encadernado, né? Porra, eu gosto do Coringa, tem história. Eu fui ver, eu já tinha lido todas as histórias. Tá vendo? É porque eles pegam justamente as mais famosas, né? Por isso que Homem-Aranha sai tanto Morte de Gwen Stacy, encadernado, confrontos com o Duende Verde, né? Eles pegam aquilo... E aquela é coisa, garantida, a venda é garantida, não, né? Não é só garantido. Esse é o tipo de material que não pode faltar, não pode deixar de existir. Porque se a editora faz a morte da Gwen Stacy, ok, eu já vi 15 mil vezes, ok. Mas a editora não pode deixar de ter esse título. Porque sim, ela vai lá, faz uma versão bonita, um encadernado legal da morte da Gwen Stacy, e aí, em um ano, dois, três, quatro, acabou, vendeu. Ela não vai nunca mais fazer? Não, ela tem que fazer de novo, porque vai ter leitor novo que vai falar, quem que é essa Gwen Stacy? Ah, ela morreu? Deixa eu ver. Bom, vai ver como, se não tem... Existem arcos de histórias clássicas dos personagens da Marvel, da DC, que não pode faltar. Então tem que estar sempre tendo esse encadernado disponível. Eu acho que o Aranha, ele acaba sendo mais um pouquinho prejudicado nessa questão dos encadernados. Hoje em dia não, porque as histórias são feitas já praticamente para serem encadernadas, mas por isso que muita coisa boa do Aranha Antiga não é encadernada, porque são fases de escritores com histórias mais fechadas, que seriam publicadas somente se voltasse um título como, por exemplo, o antigo Teia do Aranha da Abril, que republicava em ordem, ou algum ômnibus, ou outra coisa que a gente vai comentar daqui a pouco. Que mas, são muitas edições, exemplo, né? Exato, por exemplo, Homem-Aranha do Roger Stern, muita gente gosta, Homem-Aranha do Bill Mantlo, do Jerry Cohen, por que muitas histórias não são publicadas? Porque são histórias fechadas, muito boas, que formam uma fase grande, muito boa, só que elas não têm aquele apelo de tipo, uma grande história solo, que sei lá, uma piada mortal do Homem-Aranha, por exemplo. No caso, a gente tem a Última Caçada de Kraven, por exemplo, que seria o análogo, né, a esse caso de uma grande saga muito boa. Mas o Homem-Aranha, além de histórias fechadas boas, ele é muito formado por fases de histórias boas, né? Exatamente. Aqui no Brasil a gente até teve algumas vezes lançamentos de encadernados que eram cronológicos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a Biblioteca Histórica Marvel, a sim, Homem-Aranha edição histórica lá no passado. Spider-Man Collection também. Spider-Man Collection. A gente tá tendo agora a... Eu tô datando o programa pra caramba, mas eu já falei que a gente tá em 2020, né? Mas a gente tá tendo agora a Homem-Aranha edição definitiva, que é como se fosse a Biblioteca Histórica Marvel, né? Mas cada edição da definitiva equivale a duas edições da Biblioteca Histórica. Então, assim, você tem essas tentativas no Brasil de fazer encadernado de uma fase maior, só que normalmente eles começam lá do início, né? E eu não sei se... Talvez o Saladino até sabe falar um pouco disso, eu não tenho certeza, mas... não sei se às vezes as vendas não casam com o esperado e por isso é cancelado. Olha, é muito uma coisa que qualquer pessoa pode usar como base para qualquer discussão. Se um título foi cancelado logo em seguida que ele foi lançado, foi cancelado no número 2, no número 3, o primeiro motivo que a pessoa pode pensar por que ele foi cancelado é porque ele não vendeu bem. Então, quando eu falo vendeu bem, eu não tô falando que ele não vendeu o suficiente para todo mundo na Panini comprar um iate, tomar champanhe e ir pra... Não, é assim, como uma empresa grande, eles têm um cálculo. Eles têm toda uma tabulação, um cálculo de quanto que um título tem que vender para que possa se fazer uma segunda edição. Tá? Lógico que esse cálculo não é cravado na pedra, não é um negócio que falou, não, deu R$2 a menos, não dá. Não, é assim, você tem uma publicação, o título, e ele custou X, geral, e ele vendeu Y. Tá? Se o Y não é um número que justifique, dificilmente a editora vai fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta edição. Normalmente, pelo ritmo de produção, às vezes, quando o encadernado, o primeiro encadernado sai à venda, o segundo encadernado normalmente já está pronto. Então, às vezes, o encadernado 1 vendeu muito pouco, eles ainda lançam o 2 porque o 2 está pronto, já está ali na agulha. De repente, você lança o 2, o pessoal vê o 2, já compra o 1, já dá uma arrumada e tal. Geralmente, a gente faz isso. Se a coisa não ficou bom, o 3 já não sai. Às vezes o editor dá uma... Não, vamos tentar, porque tal edição é boa. Às vezes a própria editora fala, não, vamos tentar. Aí vai um pouquinho mais, eles insistem um pouco, mas, assim, por que foi cancelado? Porque não vendeu. Essencialmente é porque não vendeu o suficiente, tá? Ninguém tá falando que o material é ruim, ninguém tá falando que o material é bom. Assim, a questão nesse caso infelizmente, é número. Né? Então, quando as pessoas falam, por que tal biblioteca histórica, por que tal grandes clássicos, por que tal não continuou, não vendeu? Porque vendeu mal e deu prejuízo. Não compensava. Realmente é uma pena, como eu falei antes. Sim, eu só comentei isso porque às vezes a pessoa tá chegando agora e ela vê assim, cara, por que tudo, entre aspas, parou pela metade, né? Às vezes é justamente, às vezes não, né? Normalmente é justamente por causa disso, né? Assim, se todas as outras explicações falharem, se ficar incompreensível qualquer outra explicação do porquê que tal título parou de ser feito, a explicação de não vendeu o suficiente é sempre a mais forte candidata a estar correta. Tem vários casos desses, assim. Por exemplo, em Homem-Aranha, se parar pra pensar, eu não tô falando que tudo é por causa de venda, tá? Só tô falando que pode ser que seja por causa disso. Sei lá, a Marvel Millennium, Homem-Aranha, ela teve o primeiro encadernado, que trazia um pouco do que a Abril publicou e o início da fase da Panini, e chegou a sair o segundo encadernado. Aí nunca saiu um terceiro. Pode ser por causa disso. É uma grande chance. Eu não vou ter os números, não vou poder falar, porque quem poderia falar isso seria a empresa. Uhum. Tá? E eu não estou trabalhando na Panini nem na Mythos, então eu não posso falar pela empresa. Minha opinião como profissional, que já trabalhou bastante com isso, que teve lá várias vezes, se cancelaram, geralmente no número 3, ou 4, ou 5, é porque não vendeu. Mas tinha muito material para ser publicado, ainda tinha muita coisa. Infelizmente, provavelmente foi por baixas vendas. Sim. Eu tô comentando alguns assim, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vi aqui que tem a edição 1 e 2 encadernado, ao invés de comprar mensal, eu vou comprar encadernado. Não, só existe encadernado 1 e 2. O máximo que você pode fazer é comprar mensal de onde a 2 parou pra frente, ali onde encadernado 2 parou pra frente. E de repente comprar encadernado 1 e 2, aí você já lê, vê a história, pô, bacana, aí você pode comprar a mensal daí pra frente. Exatamente. Aí a gente tem também ali uma época em 2013, por aí, que saíram alguns encadernados de capa preta do Homem-Aranha, né? São um do 2099, um do Ultimate, o outro era fechado, né? Um era Tormenta, o outro era a morte da Capitã Tindewolf. Saiu dois do Hulk também. Então, aí que tá. O 2099 saiu só um. do Hulk saiu os dois. Talvez não vendeu exatamente o que eles pensavam que venderia, por isso que parou só no primeiro e tal. Então, assim, só tô comentando alguns. 2099, assim, as histórias de 2099 é uma coisa curiosa, porque é elogiado, os leitores pedem. É muito legal, tem muita coisa legal. Eu gosto muito do Doom 2099. Eu acho que eu devo ser uma das poucas pessoas que gosta do Doom 2099. Eu gosto também. Eu gosto, acho bastante. Gosto bastante. Você faz o encadernado de 2099 e ele vende pouco. Então. Pelo menos na época que eu trabalhei. Agora a Marvel retomou vários elementos do 2099. E, sei lá, de repente, não sei como tá agora. Mas quando eu trabalhei e a gente fez. Encadernados especiais venderam muito pouco. E na real, isso é bem perceptível, assim. Eu percebo como leitor mesmo que não vende tão bem, porque eu tive uma facilidade imensa pra achar as edições da Abril do 2099 em qualquer sebo. Sempre tem, muitas edições de 2099. E é barato. E sempre muito barato. Eu comprei a número 1 por R$3. Todas em perfeito estado. É um negócio que, tipo... Se é barato é porque tem uma oferta grande. Se tem uma oferta grande é porque muita gente vendeu. Então, exatamente. X-Men 2099, eu paguei uns 50 em cada, pra você ter ideia. Meu Deus do céu, isso é troco. Moço, você vai na padaria, não. O moço te oferece a revista de troco, não, pelo amor de isso, Deus. Eu lembro que faz um tempo já, faz uns 8 anos por aí, mas eu lembro que na época eu nem ia comprar X-Men 2099, só que assim, eu quase não tinha quadrinhos, né? Eu tava voltando a comprar e tal. Aí eu fui no sebo, vi lá que tava 1,50. Aí veio na minha cabeça assim... Caramba, eu posso ter o universo 2099 completo, né? Eu só não ia comprar X-Men. Aí deixa eu ver aqui quais edições tem. Aí tem a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinha as 29. Tudo junto lá do sebo. E tinha vários exemplares de cada uma das edições. Então é realmente. Não, e nem é tão bom também, né? Bom. Cara, X-Men até que não é bom mesmo. Digo mais outros personagens em si. O próprio Aranha, eu acho que tipo, não vende bem, mas. É legal, e outros personagens, Motoqueiro Fantasma, eu gosto muito, foi pouco publicado. Eu comprei X-Men 2099 por causa do Motoqueiro Fantasma 2099, inclusive. O conceito do Motoqueiro Fantasma 2099 era sensacional, achava muito legal. Eu gostava muito do Halloween Jack também, personagem muito bacana. Saiu de uma saga ruim e era um personagem muito bacana. A gente já rendeu bastante aqui, então só pra gente caminhar mais pro final aqui, eu coloquei um bloco de alguns termos, né? A minha ideia aqui seria só a gente falar brevemente, não precisa ficar dando muito exemplo nem nada não, é só pra gente explicar alguns, e se tiver mais algum que não tá aqui, vocês podem comentar. E a partir desses termos, a pessoa que estiver ouvindo esse podcast vai ouvir esses termos, vai poder falar esses termos e vai parecer um grande especialista colecionador de quadrinhos e vai ficar. vai chegar assim nas festas e vai arrasar. Exatamente. Como diria o tio do Miles no Aranha Verso, chega na mina, coloca a mão no ombro dela e fala: reboot. É tipo isso. Alguns termos a gente até citou aqui ao longo do programa e já explicou mais ou menos, né, e tal. Mas. Por exemplo, o Magaren falou de reboot aí, né? O boot é como se fosse uma inicialização, né? No computador se usa muito esse termo, né? Bota. Bota, exatamente. Legal que no filme do reboot do Jay Silent Bob deu uma explicação do que é reboot. Reboot é quando a pessoa... É quando ela pega uma coisa que já foi feita e ela só muda o bastante para as pessoas irem lá e comprarem essa coisa de novo. O reboot seria como se você zerasse uma coisa e começasse de novo, né? E não em numeração, igual a gente falou necessariamente, né? Seria, por exemplo. Dando a DC exemplo usou do cinema. Muito isso, né? Vamos dar um exemplo do cinema. Teve os três filmes do Homem-Aranha do Raimi, aí não continuou aquilo. Teve um reboot, ou seja, começou outra história com os filmes do Web. E agora começou outra história com os. Ah, não, não teve mais nada depois do Homem-Aranha do Web. Eu ouvi de não teve mais nada depois do Raimi. Teve três filmes do Raimi, é isso mesmo? Do Raimi teve três filmes, não do Homem-Aranha, mas teve um do Homem-Aranha e dois da Mary Jane. Acho que teve dois filmes do Raimi só, aí depois acabou. Caramba. Mas enfim. Então o reboot seria basicamente isso, né? Sim. Existe um outro termo que a gente usa muito também, que é o retcon, né? Que ele seria a continuidade retroativa, né? Mais ou menos isso. O ret de retroativo e con de continuação. Assim, vamos lembrar, alguns personagens foram escritos há mais de 50 anos atrás, quando algumas coisas não eram bem pensadas. Aí quando a pessoa, hoje, chega e fala, ih, olha lá atrás, tem um negócio que não era muito legal. Então vamos dizer que, tá bom, daquele jeito lá fizeram assim, mas agora a gente vai dizer que não era bem assim, era um jeito mais adequado hoje em dia. Usando filmes, de novo como exemplo, no filme do Raimi, a morte do Tio Ben. No primeiro filme, no filme do Homem-Aranha, falaram que foi no o cara lá que matou o Tio Ben. Aí no Mary Jane 2 lá falaram que foi o Homem-Aranha, na verdade, não foi o cara. Não, vocês então, querem ver um retcon muito claro. O que é um retcon muito claro? É, nas primeiras edições, o Tony Stark, ele se machucou e teve um problema no coração na Guerra da Coreia. Hoje em dia, ninguém nem lembra que a Coreia teve guerra. E se ele tivesse na Guerra da Coreia, ele ia estar mais velho que a Tia May. Então, sempre vai se retconeando, ou seja, vai se atualizando, vai se reexplicando o acidente do Tony Stark para um confronto mais próximo, para que ele não tenha 80 anos de idade ou mais. A única exceção é o Capitão América, né? Que esse daí o congelamento explica tudo, né? É, mas o congelamento você só aumenta o número, né? Em vez de você falar que ele ficou... E também é o retcon, né? Porque originalmente ele ficou congelado por 30 anos. Ele ficou congelado por 40 anos. Aliás, o congelamento dele já é um retcon. Porque nas histórias lá ele só parou de sair. Sim. Né? Nos originais. Sim. Aí quando ele voltou, falaram que não. Na verdade, ele foi... Porque pra quem não conhece... rapidinho, vou falar rapidinho. O Capitão América, ele... tinha histórias durante a Segunda Guerra Mundial, ficou um tempo sem sair as histórias dele na Guerra Segunda Mundial, porque a guerra acabou. E voltaram a aparecer histórias dele, né? Só que não era o Steve Rogers, era um outro cara, que era o Capitão América, e depois viram que não deram muito certo, voltaram a contar histórias do Capitão América, aquele da Segunda Guerra Mundial. Aí inventaram essa história de congelamento, de ficar legal por causa do soro do super soldado, pra ser o mesmo Capitão América e não ser o segundo Capitão América. Ou seja... já era retcon lá atrás, então retcon não é um negócio novo, não. Só pra comentar, bem por cima, assim, pra ser rápido mesmo, eu acho que existem dois tipos, assim, entre aspas, de retcons. Tem aqueles que alteram um fato, que recontam, como esses que vocês citaram, e tem aqueles que inserem uma história no passado, mantendo, esses eu gosto bastante, mantendo a linha original e não interferindo nelas. Tipo, você quer falar de Untold Tales, né? Exatamente, tipo Untold Tales. Untold Tales of Spider-Man. Os arquivos secretos do Homem-Aranha, por exemplo. São histórias do Kurt Busiek que ele coloca entre cada uma das edições da Amazing do Stan Lee, e tem detalhes que são explicados na Untold Tales que ficaram pontas soltas lá antigamente, sabe? Que ele vai fechando, assim, ele vai inserindo ali coisas que não interferem em nada, sabe? Elas podem ser lidas perfeitamente. Junto com as originais, sabe? Esse tipo de coisa também pode ser considerado um retcon, só que ele não altera fatos do passado. É como, por exemplo, tem filmes, por exemplo, esse da Viúva Negra, que vai sair. É um filme que vai contar uma coisa do passado, ele vai se inserir e a continuidade tá ali, né? Ele vai ser algo que é tipo um prequel do Star Wars, por exemplo. E tem uma coisa, quando eu falei, brincando, né, que os quadrinhos foram escritos há mais de 50 anos atrás, não é só porque, né, não é porque as pessoas eram burras antes e agora não são, não é isso. É que a forma de contar histórias... Elas eram inteligentes e são burras agora. Não, nem isso. É porque a forma de contar as histórias em quadrinhos era um pouco diferente. É aquela coisa, chegar e falar, o Peter Parker ganhou superpoderes porque foi mordido por uma aranha radioativa, assim, lá no começo, tava ok, não precisava você explicar mais. Agora você vai perguntar, de onde vem essa aranha radioativa? Por que deu poder? Que raio de empresa foi essa que fez pesquisa em aranha radioativa? Se você tem no mesmo universo da Marvel uma empresa que faz pesquisa em aranha radioativa, o Bruce Banner, que é um cara que entendia de radiação, ele estava envolvido nisso? Ele sabia? Ele não sabia? Se você tem um cara que é o Tony Stark, que é um dos caras mais inteligentes, por que ele não fez nada? Por que ele não foi lá e curou o Peter Parker? Ou seja... tem várias coisas que não foram pensadas no começo. Por essas, Exato, por essas e outras que, tipo, tem o Coisada aí falando, não, vamos transformar tudo em magia, porque magia não precisa explicar. É, a gente falou muito também de encadernado, né? E aí, nos Estados Unidos, a gente tem termos diferentes para encadernado, né? A gente tem um que equivale muito a esses... Tipo as revistas do Demolidor atuais, né? Que elas são capa cartão e tal, e um pouco mais grossa, é um encadernadozinho, né? Que nos Estados Unidos é chamado de Trade Paperback, que seria um TPB. É basicamente. TPB é você, vai me xingar assim. É o encadernado capa mole. É o encadernado capa mole, que é pra você ali. É, bom, basicamente um encadernado capa mole. Você tem o hardcover, que é o HC. Eu tô falando essa sigla porque normalmente, quando você entra em sites americanos falando de quadrinhos, vai estar escrito a sílaba, tô maluco. E o hardcover é a capa dura, né? É o capão dura. Isso, vai estar escrito a sigla TPB ou a sigla HC, que é o capa dura, basicamente. E outro termo não, mas também... Acho que o TPB não é capa fina, é capa cartão mesmo. TPB. É capa cartão, isso. É. Aliás, o TPB é o encadernado de mercado. Quer dizer, sim, ele é o encadernado mais barato. Ele é o, nos Estados Unidos é o capa cartão. Aqui no Brasil pode ser o capa cartão, o capa que é um pouquinho mais mole. Sim. É o... Como é que se fala? É o encadernado de combate. Aquele mais baratinho. Aqui não é tão caro quanto capa dura. E é mais caro, um pouquinho mais caro que a revista mensal. Normalmente, os da Panini capa cartão é aquela capa com papel mais seco, né? E os dos Estados Unidos mais recentes, eles parece que a capa é meio plastificada, entre aspas, assim. Mas isso é um detalhe, né? Pode ser, pode não ser. É, porque impressão e papel aqui no Brasil e nos Estados Unidos são diferentes. Você tem papéis... preços diferentes aqui nos Estados Unidos, então. Exatamente. E aí um tipo especial de encadernado que a gente começou a falar bastante recentemente é chamado de ônibus, que seria aquele calhamaço capa dura, normalmente, né? Aquilo que você pega pra ir pro trabalho. É tipo isso. Não é o ônibus, não é o coletivo, tá? É o ônibus. Tão pesado quanto. Originalmente o ônibus era pra ser a... o encadernado que tinha tudo ou a parte mais relevante daquele tipo de história, personagem, etc. Por isso que chama-se Omnibus. É, tanto que o Venom tem um que chama Venomnibus, inclusive, que é fenomenal esse nome, que ele reúne aquelas minisséries todas que saíram lá nos anos 90, né, a origem e tal. Então existe esse tipo. E só para ter um paralelo, por que eu falei que a gente tem citado o Omnibus recentemente? Porque essas edições históricas que a Panini tá lançando, é como se o ônibus fossem duas dela, né? Na verdade, é justamente isso. É uma minivan. Eles... Da Panini é uma minivan. É uma minivan. Mas, uma na verdade, perua. Foi exatamente isso que a Panini fez, no final das contas, né? Ela pegou o ônibus e dividiu na metade por causa de preço e etc, que no Brasil o mercado é totalmente diferente, né? Eu tô com o ônibus aqui do Ato de Vingança na mão. Ele tem 740 páginas. Um livro, um ônibus desse aqui no Brasil, se fosse sair com todos os trabalhos e tal, um ônibus de 700 páginas. R$500. Olha, não, vamos colocar que conseguiu todos os papéis baratos, a capa não é cartão, não é capa dura. Ele ia sair uns R$300. É que sai, eles anunciaram do Conan. Reais. Anunciaram 200, do Conan agora. É, e é 200, acho que o do Conan saiu por R$250. Sabe? É, então, eu acho que ele tem 700 e poucas páginas. Então, na verdade, o pessoal tava reclamando de preço, e eu achei que um encadernado do Conan de quase 800 páginas por 200 e pouco tá um preço excelente. Comparado com o que provavelmente seria R$249,90, 776 páginas. A gente tem essa coisa do a gente quer que o material seja bom, mas assim, impressão e distribuição no Brasil é um negócio complicado, então acaba ficando caro. A do Conan tem um fator que é preto e branco, né? Dá pra dar uma descontinho. Não, é mas Bernard Conan... Smith, né? É material do Bernard Smith, né? Ah, é verdade, é verdade. Não, apesar que tá falando que eu abri a fase Marvel, sim. A fase Marvel, ela era preta e branca? Eu acho que teve uma fase que é preto e branco. Não, teve uma parte colorida. Na verdade, parte o título Conan era colorido e o título Espada Selvagem de Conan era preto exatamente. E branco. É, então, porque eu lembro de ler na Grandes Heróis Marvel, Super Aventuras Marvel, não sei. É, isso aí é que saía. E era, colorido. E era colorido, é. Mas quando sai na Espada Selvagem, aquela revista grandona lá. É, eu falo branco. Porque o Omnibus ele vai publicar Conan the Barbarian 1 a 26. Eu acho que é a colorida. E mais umas outras coisas lá. Bom, mas enfim, isso é um ônibus, né? Você vai ter umas exceções, né? Você tem uns ônibus sem vergonha que o povo faz de 400 páginas e cobra R$70 e chama de ônibus, né? Mas ônibus de 400 páginas, é ótimo. É, em geral, um ônibus é isso que a gente comentou. É, o de 400 páginas lá nos Estados Unidos entra como quase um TPB mesmo, nos Epics Collection. Isso, é uma coleção que tem lá. É de 400 páginas com capa cartão. Isso. É, a gente fala muito de lombada também. Eu acho que isso tá claro, né? Que é a lateral. Se fosse um claro livro, seria... Todo mundo conhece. É o que lombada tá na estante. É o que vale. Costinha, é a costinha, assim, do livro. Aquela coisinha que fica nas costas do livro. É o mais importante do livro. Eu coleciono quadrinhos há 10 vender, anos e foi, tipo, nos últimos 3 que o pessoal começou a... Você pode errar tudo no interior do livro. Se você errar um centímetro de milímetro de... polegada na lombada, o pessoal cai matando. Cara, eu ia ficar tão feliz que fosse assim, fosse lombada canoa só pro pessoal parar de encher o saco. Lembra quando era, tipo, grampeado? Deixa eu explicar uma coisa. É, a lombada canoa, que é a lombada grampeada, que é aquela que não é a quadradinha, ela tem um grampinho, a pessoa que pegar vai ver, ela só funciona até um certo número de páginas. Ah, de páginas. Sim. A parte, assim... De acho que 80, menos. Acho que é um pouquinho menos. 80 pra cima, e posso estar errado, mas acho que. Né, 80 pra cima já se recomenda que seja o que se chama de lombada quadrada. Tá? Por quê? Porque senão vai começar. A revista vai começar a abrir e vai começar a ficar ruim. E com muita facilidade vai começar a rasgar. Os grampos vão começar a rasgar a revista. Então, eu gosto de lombada. Canoa até um certo número, porque é mais barato, é mais fácil de guardar e tudo mais. A partir de uma quantidade de páginas, precisa ser lombada quadrada, porque aí você vai dividir a edição, vai ser feita em cadernos que vão ser colados, amarrados e presos e botado uma lombada assim nas costas. E esses cadernos, acho que não tem aqui nos termos, mas acho que é bom falar, é como se fossem várias dessas revistas Canoa, colado um junto com a outra numa capa por fora que é quadrada. Exatamente. Se você olhar nesse livro mais luxuoso, você vê os pequenos separaçõezinhas. Se você olhar por cima, você pegar a revista fechadinha e olhar por cima, assim, você vê que tem caderninhos dentro da revista. É, e livro também, e livro, livro de história normal, você vê isso aqui. Livro normal com letrinhas. Isso, é normal de história, de romances, né? Novelas. Bom. Não, nada. e sobre isso aí da lombada, vamos fechar um acordo aqui, né? Que seja o material perfeito por dentro e por fora, né? Precisa escolher um lado pra estar com defeito. Não, vamos fechar um acordo. Fora é só o escrito, não precisa de desenho, não precisa de nada. Tá baboseira. Bom, capa e cartão a gente já falou, né? Aquela papa. A capa. Papa, eu tô com capa, fome. Capa. Eu tô com fome, eu tô pensando em papa. Duas horas de podcast, já tá com fome. É a capa cartão, é aquela capa que é feita com papel cartão, basicamente, né? Existe um outro termo que, assim, eu não uso tanto, mas eu já vi algumas pessoas usando e pode deixar dúvidas, que é o run, né? Que seria... Aquela bebida lá aqui. Quase. O run, eles falam assim, o run do Dan Slott na revista do Homem-Aranha, o run do Roger Stern e tal. Basicamente seria tipo a fase, né, do que aquele escritor esteve, né? Na revista. A passagem. Ou aquele escritor, aquele artista. A passagem do tal artista, do tal desenhista, é quando muitas vezes um roteirista ou um desenhista, ele fica vários números, não necessariamente um arco, às vezes dois arcos, três arcos, ou um arco e meio. É o run daquele personagem, aquela passagem daquele artista ou daquele roteirista, ou, né, naquele título. Acho que a passagem é o nome mais legal, né? Exato. É, o Straczynski e o Dan Slott, eles ficaram 7, 8 anos na revista. Foi uma passagem longa. Infelizmente. Se você quiser pagar de que sabe muito e tal, você fala assim, não, é porque eu gostei muito do run do fulano de tal. E o pessoal vai falar assim, ó, esse entende. É, a gente falou de team up, né? Eu acho que já tá claro. Um outro termo... team up, rolê dos amiguinhos. Exatamente. Um outro termo muito comum que a gente fala pra caramba é o crossover, né? É quase a mesma coisa. É, mas normalmente o crossover, ele tem uma ideia que ele pega dois personagens que não tem nada a ver um com o outro. Às vezes um é de uma editora e o outro é de outra editora. E juntam eles num evento, né? Por isso o crossover seria tipo um cruzamento dessas duas linhas, né? Seria mais ou menos isso. Então, assim, sei lá... Marvel vs DC. Se parar pra pensar, na prática, um encontro do Homem-Aranha com o Demolidor meio que é um crossover entre as duas revistas deles. Só que a gente normalmente usa o termo crossover mais quando são universos separados, né? Sei lá, Quando são encontros que são mais inesperados, são mais difíceis. Se Power gente... Rangers e Tartarugas Ninja. Pois é, um negócio assim, entendeu? Eu lembro, no cinema, muita gente vai lembrar, apesar de serem coisas parecidas, Fred vs Jason é um crossover. Sim, Alien vs Predador. Alien vs Predador. É só filme bom. Uma coisa mais, assim. Oh, não fala mal do Fred vs Jason. É, exatamente. Eu só assisti o Alien vs Predador. É mó bom. Eu falei baseado então, no Alien vs Predador. Se você não assistiu, é no mínimo 8. Não, é. Mas eu não falei que é ruim, eu falei que é só filme bom. Você vai assistir hoje à noite. Você vai pegar naquele programa de streaming que tem na sua casa e vai assistir hoje à noite. Eu acho que eu vou assistir Jason X. Que é também bom. É legal. Então seria mais ou menos isso, né? Um outro termo extremamente utilizado, que foi banalizado pra caramba, é graphic novel. Graphic novel é uma história de capa dura. É, quando... não deveria ser, né? Não deveria ou não, ser. Não, né? Porque muitas graphic novels, quando as graphic novels surgiram, elas não eram de capa dura. Então, o ponto é esse, assim, existe um estilo de escrita chamado novel, que no Brasil a gente chama de romance, né? Que é basicamente, é um livro de história que tem ali o início, meio e fim e tal. Não é uma poesia nem nada, né? É um livro de história. Sei lá, Senhor dos Anéis, é um romance, ok? E nos Estados Unidos isso é chamado de novel. E aí você tem um romance gráfico, ou seja, ele tem arte e tal, que é o graphic novel. Então, teoricamente, seria uma revista em quadrinho ali, com uma edição arte... especial. É, né? Mas assim, não é simplesmente... Não é tipo uma... É uma edição especial com a arte ter alguma coisa a mais. É tipo uma arte mais caprichada e um roteiro um pouco mais profundo ou não, né? Mas assim, é uma então, coisa... Então, a ideia era ser um quadrinho realmente especial. Era aquela coisa exatamente. Assim, né? Realmente especial. E aí no Brasil... Por exemplo, a morte do Capitão Marvel, que saiu exato. Originalmente como graphic novel. É, eu tô no, com a revista na mão aqui, a Rocketeer. Que é uma graphic novel. Exatamente. É capa aquela... normal. Teve aquela do Homem de Ferro, não é? Que é toda digital. É do Crash, Batman. É Crash. É do Homem de Ferro. Crash, exato. A gente comentou recentemente nos programas aquela do Venom, que é dos Vingadores, né? A Gruta, Armadilha Mortal, que era uma graphic novel também. Se parar pra pensar, o encontro do Homem-Aranha e o Super-Homem, o primeiro, ele é quase que uma graphic novel. Apesar do estilo de quadrinho ser mais comum, Porque eram... Era uma versão maior de um episódio. Assim, a graphic novel... É verdade. Vamos supor, a graphic novel era como a versão em cinema de uma série. Exato. E essa que você falou mais orçamento, do Superman... Né? É, essa que você falou do Superman encontrou o Homem-Aranha, ele era o episódio especial da série, que era com os mesmos atores, com o mesmo visual, mas era um episódio especial. Agora, a graphic novel era a versão do cinema... pra isso. É, não, e você tem razão, que o exemplo que eu dei não era bom, porque o estilo de arte tal, é tudo igual à revista, né? Só era um especial mesmo. Assim. Só tinha mais páginas, era maior. Ou seja, coleção oficial de graphic novels da Salvat e tal, tipo assim, é um compilado de revistas, não é graphic novel, né? Mas ok, tem uma no meio, uma outra no meio, mas, sei lá, banalizou um pouquinho, eu acho. Eles começaram a colocar graphic novel no nome só pra cobrar mais caro, sabe? Não só a Salvat, falo geral. Então, enfim. Um bom exemplo hoje... de graphics novels, são as graphic MSP. Exato. Exatamente. Isso é uma graphic novel. Um outro termo muito comum que a gente usa é o plot twist, mas isso não é só ligado a quadrinhos, né? Plot twist seria... Plot é o argumento, a história, e twist é tipo uma virada, né? É quando... Reviravolta. É uma reviravolta. É aquilo ali que você encontra em todo final do filme do Shyamalan. ou espera encontrar. Exatamente. É, por exemplo... Você está morto no sexto sentido? Oh, meu Deus, spoiler. Por exemplo... Também parecia dito spoiler. o Homem-Aranha de Volta ao Lar, por exemplo, né? Um grande plot twist do filme é quando você descobre que o pai da Liz, na verdade, é o Abutre, né? O Peter descobre. Aquilo ali é... Deus do céu! Então é, você fala, meu Deus. Tô zoando, já vi o filme. Eu achei que você ia falar que o plot twist era aquela teste que o Homem de Ferro faz no final do filme. Não era um teste, era uma entrevista de verdade pra apresentar ele. É, também. Tá. Então, sei lá, o Darth Vader é pai do Luke. Isso é um plot twist. Tá. Enfim, isso é um termo comum. Deve ter um monte de outros termos agora. Que, vocês lembram de algum que é bom, que a gente usa muito em quadrinhos? O Everton falou. O Everton falou de background, né? Background seria basicamente a história de fundo ali, né? É o background do personagem, ou seja, você saber ali de onde o personagem veio, o histórico, seria mais ou menos isso, né? Sim, é mais ou menos. É também o clima da história, né? Tem muita história que tem um background mais suspense, tipo, isso também pode ser usado nesse. O clima é um pouco diferente. O clima, às vezes, costuma se usar o mood pra clima. É, pode ser usado também, tipo, tem estilos, né, por exemplo, e daí tem outros estilos de quadrinhos, sei lá, se alguém falar, essa revista é do tem gêneros diferentes, né, essa é uma história, por exemplo, tem western, né, que seria tipo filmes daí, seria uma história em quadrinhos semelhante àquele você tipo. Você quer ver o tipo mesmo, vocês lembram quando saiu vários títulos da Marvel Noir? Então, eram histórias da Marvel no estilo noir, que é um. Reúne vários elementos, é um estilo literário. Anos 30 e tal. Exatamente, daquela coisa do detetive que fuma. Cyberpunk também. Cyberpunk. Homem-Aranha 2099. Esse tipo de coisa. Teve algumas. Teve também. Tem um termo que, inclusive, recentemente eu tava assistindo uma série chamada Stargirl, da DC. Uhum. Muito legal, diga-se de passagem, pra quem conhece quadrinhos, pra quem não conhece quadrinhos, é uma série muito legal. E um personagem principal da série, ele era um sidekick dos super-heróis na época de ouro. E o que é sidekick? Sidekick é um termo que é bem difícil de traduzir. Se traduziu como assistente, ajudante, mas não é bem ajudante, né? Sidekick, um parceiro. É um parceiro. Sidekick é o cara que tá ali, que dá uma ajudinha e tal. Tipo, o Robin é o sidekick do Batman, sabe? Basicamente, toda vez que você vê um personagem que tem alguém que vai lá e ajuda, seja mais novo, seja outro personagem, ele é um sidekick, sabe? E eu achei muito legal essa série, Stargirl, porque um dos personagens, ele era sidekick de super-heróis, passou 20 anos, ele tá adulto agora, então ele tá fazendo muitas coisas. E volta e meia quando alguém chega e fala, mas peraí, você era assistente dele? Não, eu era sidekick. Sempre tem uma piada envolvendo que ninguém entende o que é sidekick. Você era o secretário dele? Não, eu sou sidekick dele. Era uma coisa assim. O Aranha, no caso, encaixa bem agora, né? É, hoje em dia. Um termo que também é muito usado, acho, mas aqui é mais no mangá e anime, é o filler. Que é aquela história. Filler. Também é usado muito com o pessoal que faz séries de TV. Sim. Que é o episódio ou a história em que ela fica no meio ou entre dois grandes acontecimentos ou alguma coisa acontece e é um episódio que não acontece muita coisa relevante para grande história, para o grande mega plot, que mega plot já é outro termo, da série ou do quadrinho. Se o pessoal fizer direitinho, o filler é muito legal. Ele serve para preencher um espaço, né? Seria filler, mas tipo, seria. Nos quadrinhos tem o tie-in, né? O tie-in é outra coisa. É diferente do filler. O tie-in seria um título derivado, né, digamos assim, só que ao mesmo tempo não é derivado. É tipo, é uma história que complementa uma saga. É, ela é ligada a alguma coisa. Ele conta uma história extra, ou alguma coisa extra, que você não precisa ler ou saber pra entender a grande história. Mas o tie-in ele te dá mais informações. Sabe quando você, vendo um quadrinho, por exemplo, Vingadores. Ok, vou pegar um exemplo de Vingadores. Os Vingadores estão enfrentando o Namor, ou Namor, e que quer invadir Nova York, ok? Aí tem toda a história lá. De repente, no meio da história, aparece um personagem, deixa eu chutar aqui, vai, o Rocket Raccoon. O Rocket. Ele aparece todo molhado e alguém fala... Cara, o que aconteceu? Eu nem quero falar. Ele pega e vai embora. tá? Só acontece isso na história, né? Aí você sabe que o Rocket apareceu lá e não fez nada. O Tain é a história que conta o que aconteceu com o Rocket Raccoon durante a invasão do Namor em Nova York. Isso é o Tain. Exatamente. Sim. E é diferente de spin-off, por exemplo, que seria um personagem derivado de um personagem que tá tendo um título. Por exemplo, a Gata Negra teve uma minissérie, que é um spin-off do Homem-Aranha. O Venom pode ser considerado um spin-off do Homem-Aranha. O Justiceiro é um spin-off do Homem-Aranha. É, iniciou como, né? Iniciou citando, como um spin-off vocês do Homem-Aranha. Não estão citando, vocês Morbius. Não estão citando o personagem que é o melhor spin-off da Marvel, que é o Deadpool. O é Deadpool verdade. Era um vilão mequetrefe, safado, que era pra aparecer numa história, apanhar e morrer. O Wolverine também, né? O Wolverine era pra aparecer, bater no Hulk e ir embora. E tanto o Wolverine quanto o Deadpool viraram, eles tiveram um título spin-off, tiveram histórias spin-off, derivadas da história. E hoje vendem mais do que os originais onde eles aparecem. A gente tava conversando com recentemente no grupo lá, eu acho que foi a Carol Pimentel que comentou que o Deadpool teve uma fase na Panini que ele tava segurando parte das vendas, porque ele tava vendendo mais do que os outros personagens. Você deve ter pego com dois filmes nas costas, é bem tranquilo isso. Outra coisa que a gente fala bastante, né, que o pessoal esquece, é de comentar, assim, que tem muita gente que fica perdida. Por exemplo, isso daí faz parte do universo Marvel 616. Que seria Ultimate, meio-meia, tipo, que é isso? É, são, no caso, a gente já falou de cronologia, mas seriam basicamente universos. É a mesma coisa que universos paralelos, assim, tipo, tem universo, a cronologia Marvel no universo meio-meia, só que paralelamente a esse universo tem histórias que se passam em outro universo, que seria o universo Ultimate. Oh, para citar exemplo cinematográfico, tem isso. Os filmes da DC, que tem os filmes da DC que é uma linha temporal. Tem, por exemplo, o filme do Coringa que se passa em outra linha do tempo. Não, mas dá pra puxar um exemplo até mais claro, que é justamente os filmes do Homem-Aranha. Você tem o universo da trilogia do Sam Raimi, o outro universo que é dos filmes do Web, que são os espetaculares lá, e outro que são os do MCU, né? Você tem... Pra ficar mais claro, é o que é mostrado no Homem-Aranha, no Aranha-Verso. Exato, exatamente. E assim, nos quadrinhos, o universo universo 616 seria o universo básico. Que você lê nos gibis. Existem outros que nem são mostrados no Aranha-Verso. Só que não tem só Homem-Aranha, tem outros personagens também. Exatamente. E só mais um aqui que eu lembrei, que naquele grupo do Facebook Colecionadores de HQs, normalmente eles têm até um dia pra isso, é a Splash Page, né? Eles têm um dia da Splash, que é justamente... Splash Page é aquela página que é uma página inteira com uma arte só, né? Não tem quadrinhos e tal. É uma Às vezes são duas páginas. Isso, tem a splash dupla e tal. Então, teve um encadernado do Supremos, eu acho que os dois, que era uma splash page de 8 páginas. Ah, sim. Sim, era. Meu Deus do céu, aquilo ali pra ser feito foi a coisa mais assustadora do mundo. Tem uma do Nick Fury, que é uma splash de 4 páginas, eu acho, que você só conseguia ver a arte na totalidade se você tivesse duas revistas do Nick Fury. Porque ela realmente continuava, sabe? A splash page é um recurso de narração que você quer mostrar alguma coisa realmente grandiosa, pra mostrar uma coisa realmente muito, oh meu Deus, e normalmente era ou uma página inteira ou duas páginas, né? E teve essa do Nick Fury que ficou, oh! Aí veio o Bendis e falou, ah é? Vou fazer uma maior. E fez a de 8 páginas no Ultimate. Então você tem que comprar 4 revistas pra ver a arte inteira. Não, ela vem toda dobrada. Ela vem dobrada. Ela vai abrindo, vira um Transformer. Ela foi um pesadelo pra ser feita aqui no Brasil, porque a gráfica não entendia o que tinha que ser feito. Eu não cheguei a ver essa no Brasil. Eu não devo ter revista, não. Quando eu tava mexendo nas minhas revistas, eu achei ela que... jogaram, nem lembrava dela, falei, caramba, que isso, zilhão, fui abrindo, ela ficou quase, parece aquelas capas que abriu e lançava antigamente com 3, capa tripla, a dos X-Men lá que tem várias, a do Grandes Heróis Marvel, do Sexteto, você vai abrindo e... A ideia é que aquilo ali seja, sabe, quando você vira e fala, uau, sabe? Não, mas isso é tipo um uau, uau, uau, uau, uau, uau, né? É caramba! Poxa! Pô, mas foi a página inteira. Foi metade da história, só splash page. Como se fosse no cinema, eu vou me odiar por usar termo técnico de tênis verde, mas é um plano sequência. Exatamente. Como se estivesse passando. E agora eu vou tomar banho que eu tô me sentindo sujo por ter usado o termo cinema. É, tomar banho de tênis verde. Não quero nem saber. Não vou perguntar. Não, é. Tênis eu não verde perguntei. É um termo? Eu não perguntei. É tênis verde, mas não é termo disso, de quadrinho. Não perguntei, eu não quero saber. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. A gente falou um monte de coisa aqui, faltou muita coisa, com certeza, sim. Mas eu acho que... Não dá pra falar tudo em um one shot só? É, one shot é quando é uma história fechada em uma edição só, né? De um tiro só. Exatamente. É, de uma paulada só. Exatamente, a versão brasileira de one shot é de uma paulada só. Eu tenho versões brasileiras pra muitos termos. Trust me. Mas... eu acho que deu pra ter uma ideia geral aqui, né? A ideia desse programa era, por mais que a gente possa ter causado confusão com uma coisa ou outra, a ideia era esclarecer e dar uma visão geral da parte de quadrinhos, né? E tentar, assim, pra quem tá chegando agora, entender mais ou menos, né? Assim, por que que tem tanto número um? Por que que o Homem-Aranha aparece aqui e aparece lá? E aí esse Homem-Aranha é diferente do outro? Enfim, a gente deu essa visão geral aqui só pra ajudar, né, quem tá começando agora e também... é, dá mais informações para quem tá há mais tempo aí no meio dos quadrinhos e às vezes não entende, né? Então, lá no início eu falei, né? Como que eu começo a ler o Homem-Aranha? Tem um zilhão de formas diferentes. A gente não tem uma resposta exatamente para isso, né? Não, o melhor que eu posso falar é quando você tiver vontade de começar a ler o Homem-Aranha, você para, respira 3 vezes, conta até 10 e espera a vontade passar. É, eu ia falar que assim... tem várias formas, né, de você ler o Homem-Aranha. A gente nem vai entrar tanto em detalhes assim, mas assim, a forma clássica de começar a ler é pega a revista mensal e começa a ler. Você vai ficar 6 meses perdido e depois você começa a entender. É, essa é a forma básica. É, e depois você vai entender os 6 meses que você é fica perdido. É a forma que todo mundo começa. É, o problema você vai ficar... é que depois de 6 meses já resetou tudo, já aquilo que você começou a ler já não vale mais, então não tem muito problema. É, melhor ainda, que aí o cara já vai pegar do zero. Mas a outra forma que você tem de começar a ler o Homem-Aranha, eu tô falando algumas, mas vocês complementam, né? É justamente através desses encadernados que saem, né? Normalmente, versões encadernadas, elas pegam fases importantes ou trechos importantes do personagem, né? Então é uma boa dica pra começar também, né? Se a pessoa é uma que eu quero começar do início, né? Eu quero ler as histórias antigas e tal... esses edição definitiva que a Panini tá lançando, por exemplo, é uma mão na roda pra isso. Qual que é o termo? Tem a opção dos... qual é o mesmo nome daquelas lojas que vendem HQs antigas? Sebo. É, tem o Sebo também. É, o problema do Sebo é só que você vai chegar e vai ter um monte de revista, né? Então, assim, se você for num Sebo, tente pegar os encadernados, por exemplo. Porque aí você vai ter uma ideia, mais ou menos, do personagem. Então, são várias formas. Não existe uma resposta certa. O Sebo a gente acha mais legal que a pessoa se interessou, já viu alguma coisa. Porque o legal do Sebo é você já ir meio que sabendo um pouquinho do que você tá querendo. Porque, né, eu vou chegar lá, eu vou comprar essa história aqui, eu não faço... pega a revista mensal, pega o encadernado que você viu na sua... na loja, que você achou interessante. E... bom, existe um negócio chamado internet aí, né? De repente, se você não entendeu direito... putz, o que que é isso? Ah, dá uma procurada. Isso se encaixa em outro... preciso ler alguma coisa antes. E aí vai atrás, eu acho que... hoje em dia a gente tem muitos caminhos pra começar a ler mais coisas de um personagem que a gente gosta. É, e no caso de Homem-Aranha específico, não só Homem-Aranha, né? Mas já que esse programa é do site do Homem-Aranha, vocês podem perguntar pra gente também, né? A gente tem grupo de... não só a gente que tá gravando aqui, mas... perguntar nos grupos do Aracnofan, seja no Facebook, WhatsApp e tal, que o pessoal sempre tenta ajudar, sabe? Então, assim, é bom você fazer isso primeiro, vai atrás de tal coisa e tal. Então, assim, o ideal, se você quer começar agora, pega a mensal, vai lendo. Eu fiz isso quando eu comecei a ler quando era criança, parei de comprar. 8 anos depois eu voltei, fiz a mesma coisa, peguei a mensal, fiquei perdido de novo. E depois eu peguei, eu entendi o que estava rolando. Então, assim, a mensal é a melhor forma. Mas se você quiser ver as histórias antigas e tal, aí você ou as principais histórias, né? Os encadernados são uma boa. A gente falou aqui de Salvati, né? Até critiquei o termo graphic novels, que eu percebi que a Salvati usar graphic novels no nome me incomodava. Eu percebi só agora, falando no programa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu ia falar que lá você tem encadernados de fases importantes do personagem, né? Então, às vezes, até essas revistas da Salvati são uma boa porta de entrada, apesar de ser um pouco mais caras, né? É, você tem ali arcos fechados de algumas fases do personagem. Enfim, tem um monte de jeito. E nenhum está errado ou certo. Exatamente. É. O jeito que é melhor para aquela pessoa. Eu prefiro ler assim, eu prefiro ler desse jeito, eu prefiro correr atrás, eu prefiro colecionar desde o primeiro. Eu prefiro ver como tá agora, depois eu vejo o que é legal. Não existe jeito certo ou errado. Vai o jeito. Existe o jeito de cada um. Exatamente. É, uma sugestão que eu posso deixar também, não, eu já deixei algumas, mas posso deixar mais uma, é que a gente fez um programa um tempo atrás, a gente chamou de As Histórias Definitivas do Homem-Aranha. Foi basicamente um programa falando de várias histórias que são principais do personagem. Inclusive, a gente falou até de histórias que a gente nem gosta tanto, mas elas são importantes para a história do personagem, então a gente incluiu. Então, assim, às vezes você não sabe por onde começar e você quer ir nessa ideia de ir atrás de histórias específicas. Você pode pegar esse programa, que vai estar linkado no post, e ir atrás dessas histórias, né? Então é uma outra forma, né? Então, enfim, tem várias maneiras. Bom, então, como a gente comentou aqui, a gente falou bastante coisa, a gente está totalmente disponível aí para ajudar quem está chegando agora, né? É, de verdade, diferente de outras áreas, que acontece muito de quando chega um novato, o povo fica, não quer ajudar, nem nada assim, né? Eu vejo que, pelo menos no Aracnofan lá, o pessoal costuma ser bem solícito, né? Eu citei aqui o Colecionadores de HQs também, que é um grupo grande no Facebook. Fica até a sugestão, jabá totalmente de graça, de entrar lá também, porque assim, lá você vai ter gente opinando sobre várias coisas, né? Então, acaba ajudando. Só lembrando que o Tweepcast, esse podcast que você está ouvindo, ele é um programa mensal do site aracnofan.com.br. A gente tem outros dois podcasts também. Um é o Tweepview Classic, que sai toda quarta-feira. Nele a gente comenta história por história do Homem-Aranha desde a primeira. A gente começou em 1962 e já está em 1991 ou 90. Acho que está por aí. Começo de 91 agora. É. Começo de 91 algumas histórias. Ou seja, cada história publicada do Homem-Aranha de 62 até 91. É muita coisa. Às vezes, se a pessoa quer ouvir, quer ler todas as histórias, aí, ó, o Tweepview Classic é um bom guia do que você tem que ir atrás. Na sexta-feira, a gente tem o Tweepview, onde a gente comenta as histórias atuais do Homem-Aranha, né? Então. Comenta as histórias atuais, acho que desde 2012, né? É, 2012 ou 2013 ali. É, só que a gente acabava focando muito no que a Panini lançava, né? Então, eu não posso falar aqui que a gente falou tudo que saiu, mas a gente falou tudo que a Panini lançou, basicamente, e mais algumas coisas. É, e na última semana do mês, não tem nenhum dos dois, né? Tem o Tweepcast, que é esse programa mensal que eu comentei. Além disso, temos as redes sociais, @aracnofan e @aracnofan em YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, onde mais? Tem tudo quanto é lugar, né? Tem o grupo, tem a fanpage do Facebook e Spotify também, dá pra escutar o programa. Que mais de... Ah, é muita coisa. Tem, o programa você consegue ouvir no Spotify, no iTunes e agregador de podcast e tal. E só pra gente fechar, a gente tem também o Padrinho, onde você pode apoiar o site, né, com um valor financeiro para ajudar nos servidores e tal e receber alguma recompensa, né, por isso. E se você não puder ajudar financeiramente, como a gente sempre fala, né, você pode ajudar indicando o podcast e o site para outras pessoas, né. Isso ajuda tanto ou mais do que o valor financeiro, se parar pra pensar, né? Então espalhem aí o Aracnofan pros amigos. E chega, né? É isso. Chega. É classe dispensada? Opa! Spider-Man.